CPF, por favor, Polícia Federal, liga meu microfone. Você que mora lá, é verdade? Tava ou não tava? O RG tem razão ou não? Não, não, não, não tem. Chegou depois, RG, uns 15 minutos, porque tava foi errado. Certo. Tava certo. Tava lá. Tá sim, porque eu conheço a caminhada lá, eu sei como é. Pode falar, hein? Foi um dia marcante também pra vida do Romário, hein? Não, mas aí foi ontem, né? Foi ontem. Precisa se informar certo, né? Mas vai depender. Quando falamos ontem. Vai depender da resposta. É que fala, que ele mas, vai foi ter. Mas ninguém falou. Vamos centralizar. As coisas não são assim. É, igual explicar. Se todo mundo soubesse do que se trata. Lógico, é a notícia que ofuscou o dia. A Cléo Pires quer sapecar que com o Romário. Tudo começou com declarações da Cléo Pires. Uma entrevista de rádio. O que, que ela disse? Ela disse que sente vontades com o Romário, que ele já sabia disso. Ela fantasiava. Fantasiava várias vezes. Mas eu li também que ela... É, mas que ele já sabia. Era viciada, hein? Em sites pornô. Isso aí. Não é isso? É isso aí. Ela assiste constantemente. E muitas vezes ela preferia agir sozinha do que do que transar com qualquer um. Ela achava ele sexy. Exatamente. E ela disse que ela tinha imaginações com o Romário. Mas isso. Ela mesma disse que chegou atrasado. Na época que o Romário ainda tinha um relacionamento. Inclusive, ele cita o fato falando agora... Eu tô solteiro, tô na né? pista. Tô solteiro. Tô na pista, tô no bang. Que coisa, hein, Regê? Isso sobra via fanpage, viu? Dos dois, né? Ele respondeu. Ou seja, é o primeiro Tinder público que existe. É. É o Tinder público, onde as pessoas podem comentar. É. Ela deu um super like nele. Super like. Deu um super like. Porque é o seguinte, o Tinder, eu preciso curtir você pra você me curtir pra gente começar a conversar. O super like é quando você mostra a pessoa que você já quer. Entendeu? Mas, ô Rude, você que está no Tinder. Eu tô no Tinder. E agora eu botei uma foto sem camisa agora. Você botou uma foto. Ah, mas aí você vai queimar cartucho. Bota a camisa, Rude. Só os gomos, é melhor botar a camisa. Rude, veste uma burca, cara. Ô, meu apelido agora é Rude Laranja, só os gomos. Fizemos um teste aí no programa WhatsApp. É só o bagaço, velho. Veio uma entrevistada nossa e analisou. Outro salário aí é bem pequeno. Não, falou nada, muito falou, pelo contrário. Falou. Falou. Assim, falou que os não entendi. Falou. Sabia que a crise chegou no seu órgão, João. Não, senhor. Salário, Domingo. Ela não falou isso. Entendi, mas como assim? Do Rudy? É. Primeiro que ela mediu pelo meu dedo. Mentira. Isso é uma mentira. Mentira, você mostrou foto. O que mostrei, moço? É foto sem camisa, seu louco. Você mandou nude pra ela. É, que mulher é essa? O que é? A mãe de Ná viu meu abdômen e falou, tem o piru pequeno. Seu bem, você que é um cara aberto, você que é um cara que não tem preconceitos. Negócio aberto seu é perigoso, hein? Por exemplo, quem você preferia que fizesse o programa lá, o WhatsApp pra mostrar os tais gomos, sem camisa, Domênico Gato ou Rudy Landim? Eu? Não, quem vai responder é o bem. Pô, mas eu não. Mas assim, as convidadas, eu acho que elas iam preferir o Domênico. Não, as convidadas ia preferir você. Ué, seu Bento, você outro dia não falou que gostava do Pirlo? Achava. Viu o Pirlo? Era aí. Físico legal. Peraí. Cara, olha, ó. É, tô vendo. Italiano. Então. Ih, tá gaguejando, hein, seu Bento? Cara, é outra coisa, Sombra. Mudou até a voz. Italiano, europeu. Mas o Dodô não é. Que é coisa mais europeia que Domênico Gato. Eu europeio? Eu sou o Leste. Ô, Sombra, você ouviu o WhatsApp? Não, os caras lá fora. Tô falando lá fora. Você ouviu? O que você achou ontem? Ouvi um pedaço. Que bom. O seu Bento, que bom. O seu Bento. Sombra novo inteiro esse não. Ontem foi muito legal. Pode ouvir? Posso ouvir, meu amigo. Seu Bento, foi muito legal que o Supla veio fazer o programa com a gente. É. Ele lançou uma música nova dele, tocou aqui no programa. O que você achou? Chama Parça da Erva. Cara, sensacional. Posso falar? A melhor música dos últimos 30 anos. Merece o Grammy. Quais são as suas atividades? Ele fala, não ramela não, passa. Seu Bento, o senhor que tem fazenda, quais são as suas atividades extra-rádio? Então, posso falar? Não, é melhor não. Ô, seu Bento tem uma fazenda aí, tipo, a letra dessa música você achou bacana? É sensacional. Ô, seu Bento, você tem uma fazenda? O meu sócio na fazenda é o Ventania, o Benjamin sabe quem é. Olha, o show do Ventania é muito louco, velho. Diz que não é sua, tá na moda, diz não é minha. Não, é verdade. A fazenda é do Ventania. Uma vez deu uma queimada na fazenda do seu Bento, ninguém lembra de nada, meu. Diz que o Ventania, biquíni escavadão. Um amigo seu deu pra você. É, um amigo te emprestou. Um amigo te emprestou. Lá tem uns pedalinhos com os nomes de todos os integrantes. Falta um pouco mais de interesse da mídia. Inclusive até a rádio poderia promover também. Numa abertura de show do Energia na Véia. O show do Ventania, velho. O Ventania só do cara é da hora. É épico, fala aí. Ventania. Não é o Ventania? É Energia na Véia, você é louco? Da hora, lógico, mano. Ô, Sor, Emiliano, Ventania. Toca Emiliano. Depois uma música do Ventania aí. Tá Ventania. Tá bom. Toca aí o Louco Melo, velho. Vamos procurar. Ventania. Atenção, tá rolando pedágio sem parar agora. Onde? Na Avenida Maria Servidei Demarque, número 398. São Bernardo, né? Atenção, é. Avenida Maria Servidei Demarque, número 398. Essa avenida é saída do quilômetro 23 da Anchieta, tá? Em cima da ponte. Está em cima da ponte? Sim, é um acesso. Eu sei onde é lá. Acesso. Ah, tá bom. Conheço em São bem. Bernardo do Campo, é um posto Shell. Quando falaram ali, em cima da ponte, vai parar a ponte. Parar a ponte. É que o Mota tá lá. Olha, né? Só, podiam colocar o Motinha, tá ok? Boa noite a todos. Meu nome é prazer. Opa. Um dia muito feliz pra sociedade, tá ok? Botar o Motinha em cima da ponte de Santo Amaro e ficar pulando com ele lá, tá ok? O que vocês acham? Ah, mas. Deputado. Por que tanto ódio no seu coração? É pra mostrar que a ponte tá boa. Se não cair com ele, é porque já pode andar caminhão, né? É verdade. Tá, mas diz que o calor debaixo dessa ponte do viaduto Santo Amaro ali chegou a 600 graus, cara, com a explosão. Tá? É, 600 graus. É, o bicho pegou. Ô, louco, ali, velho. É, doido. É isso. Verdade. É que você só liga de ficar vendo essas coisas de Palmeiras, né, e tal. Ainda mais, eu não sabia, não. É. 600 graus, velho. É verdade. Porra. Então, olha, pedágio sem parar agora no posto Shell. Da Avenida Maria Servidei Demarque, número 398, em São Bernardo. É a saída do quilômetro 23 da Anchieta, tá bom? Ó, passando por lá, você vai concorrer a ingressos para a Festa do Energia na Veia, dia 12 de março. Ingressos de cinema, bonés, camisetas e mais. Os quatro primeiros que forem no pedágio sem parar e instalarem o sem parar, ganham na hora um par de ingressos para esse fim de semana assistir... Palmeiras e Capivariano. Ela. Tá bom? É isso. Então passe por lá. Posto Shell, da Avenida Maria Servidei, Demarque 398, saída do quilômetro 23 da Anchieta, pedágio sem parar. Vamos aí, rapidinho, os manchetes? Podemos ir. Coringão. Preparei o tricolor, mano. Pô, e veio... Ah, mas você é ágil, seu Bento. Sim, enquanto isso... Você é ágil. Tipo assim, nossa, 6 horas da manhã, entendeu? É, exatamente. Mas fui rápido. Aí, é o seguinte, hein? Corinthians que no final de semana está treinando agora, né? O Luciano e Matheus Hidotto vão para a Seleção Olímpica, mano, foram convidados para a Seleção Olímpica. Sim. E aí o Tite deve colocar no Clássico, deve também fazer um misto, né? Deve fazer um misto no clássico do final de semana, na Vila Belmiro, no domingo. Tá vendo aí quem são os jogadores que vão jogar. O Luciano pode aparecer como titular. Uhum. Enfim, talvez dê um pouco mais de ritmo pro Giovanni Augusto, aquela coisa toda. Então é isso aí, clássico domingão na Vila. Lembrando que é 16 horas, né? Por causa do horário de verão acabou. Volta 16. Voltou normal. Eu não gostava, pra falar a verdade, Bento, de jogos às 5 da tarde do domingo. Domingo já é um dia meio deprê. Quanto mais... pra frente você deixa a partida começar 5, 7 e meia é um bagulho assim horripilante, cara. 4 da tarde de domingo é um horário clássico. Com relação aos dois que foram convocados aí, parabéns pra molecada aí, tanto o Luciano aí, que se lesionou no momento que ele tava voando no Corinthians ano passado, era um moleque que já tinha suas pretensões, até inclusive ele já havia sido convocado na época que ele tava machucado ali e a lesão impediu a continuidade dele. E o Vidotto aí também, o moleque tá garantindo o Coringão aí, mano. O moleque mostrou personalidade quando foi chamado aí, jogou bem nas partidas que ele atuou. Parabéns pros caras. Com relação ao jogo de domingo, Bento, o Corinthians vai pegar o Santos da forma que você disse mesmo, vai ser um mistão. Que o Tite vai priorizar o jogo de quarta-feira que vem contra o Cerro, né? É. Já é quarta. O Corinthians vai jogar contra o Cerro, RG número 2. Então o Tite já tá meio que se precavendo aí, porque o jogo é fora, no Paraguai, né? Então é isso aí, cara. O jogo contra o Santos no domingo pro Corinthians será um amistoso de luxo. É bom que vamos, né, velho? O Coringão tá bem no Campeonato Paulista, não há de que se lamentar, não. Vamos que vamos. E é tudo nosso, mano. Eu confio no meu pastor, o Tite. Boa. RG, tá, começa a tremer aí. Time B do Corinthians é melhor que o seu. Seu pastor. Tite é meu pastor e nada me faltará, já diria o velho sábio. Com aquele André, vocês vão chegar muito longe. Ô, seu Bento. Pois não. Se tiver ruim, RG, segura uma correção na mão aqui do Tite e vai. Tudo moto, é isso? Oi? É, não, ele falou aqui, não, em frente onde o Mota tá lá, pra o pessoal se achar, lá em cima da ponte Ferrazópolis. Ah, pessoal, Ferrazópolis. Exatamente. Ah, nada como alguém da área, né? É. Teve um que hoje de manhã quase Ferrazópolis. Né? Ah, sensacional. Não foi, não foi coincidência. Já salvou, hein? É. Muito bem, agora você queria o tricolor, seu Ben? Tricolor, mano. Tricolor, ó, coincidência também, ó. Hoje o pedágio lá, amanhã o tricolor vai jogar com o São Bernardo. Muitas coincidências no final de semana, né? Tricolor também que deve entrar não muito. É, não muito misto, mas algumas mudanças só. Né? Deve vir a campo com o Denis, com o Bruno. O Lugano joga esse jogo. O Lugano. Relacionado tá, né? É, não, confirmado. Mas é engraçado, porque você sabe, é, de toda a mediocridade que a gente vem vendo na atuação do São Paulo. Mas assim, eu vi alguma coisa do Maicon nesses últimos jogos, esse zagueiro. Maicon! Mas olha, Maicon. Eu não tenho dúvidas de que ele traz muito mais tranquilidade do que o Lucão. Não tenho dúvidas. Posso queimar minha língua, mas... Sabe, então... Se o... Eu fico curioso de saber como que ele vai escalar a zaga. Você vai jogar... Quem que ele vai jogar pro banco? Se é o Rodrigo Caio, o Lugano ou o... O Lugano deve jogar. É, segundo o que tá aqui, será Lugano e Rodrigo Caio. É, que o Maicon tá relacionado também, né? Mas vamos lá. Maicon. E aí o Mena, né? Aí vem o... Hudson, mais o Mena. É. O Hudson, o Thiago Mendes... É, o Ganso, e aí vem o Centurion, é, o Carlinhos, né, fazendo aquele... Meio, é, olha, não tem nada de misto esse time, viu? Não tem nada de misto. É praticamente um time titular, só você desconta aí a presença do Michel Bastos, de misto. Se esse for o time, não tem nada. Não tem nada. Pelo outro dia, falou, ah, jogou contra outro time lá, meio misto, cacete. Só vem informação certa, né? Por que você tá... Misto, né? É no meu curso, depois eu te ensino. E aí, seu Bento, que mais tricolor? Tá bom, né, Sombra? Tá bom, cacete, tá ruim. Não, tá bom, é o que tem pro final de semana. É o São que Bernardo, tem, né? Campeonato Paulista. Tá bom, River Plate então. Só semana que vem. Beleza. Bora. Fechou. Então vamos lá, continuando com as manchetes. No oferecimento do Extra, o maior vendedor de pneus do Brasil. Aproveite, você merece um Extra. Também Polo Arco, a Polo Arco Condicionados LG, você entra no clima. Impermeabilizantes que recobre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. Let's go! RG, você viu, mano? Ô, RG. O quê? Ah, mano. Tudo bom, RG? Eu quê? Sexta-feira, RG, com tudo que aconteceu na sexta-feira, qual a recomendação do final de semana, RG? Hoje? Eu vou dizer pra um negócio seu, hoje o clima tá bom pra fechar a porta do quarto e fazer ela estudar inglês. Inglês? É, aquele lance lá do... Yes! Oh my God! Yes! Foi boa, hein? Olha, sensacional, hein? Foi boa, cara. Foi boa. Tem que levar pro teu show, cara. Ele não quer, já ofereceu. Mas, ó, o RG, olha, segundo informações, todo mundo com dinheiro no bolso, foi quitado todas as pendências com os jogadores. Pendengas. É, tá tudo pago. Vai pro clássico e o Santos, como tem que poupar ninguém, vai com força máxima, inclusive Ricardo Oliveira. Poupar, é, né? Ricardo Oliveira e Vanderlei confirmados também. É, falando em seleção, o Santos que teve pelo time titular o Ricardo Oliveira e o Lucas Lima. Uhum, e a molecadinha e o Gabigol, o Zeca, e acho que se não falha a memória, tem mais um também pra categoria, pra seleção de. O Arlindo Cruz também. Quem? Arlindo Cruz. Como assim, Arlindo? Arlindo Cruz. Tem o Jeca. Ah, Arlindo Cruz. Ah, o resto da seleção. Arlindo Cruz que estava internado outro dia. É toda a velha guarda da porteira. Estava? É. Sim. Exato. E clássico, domingo contra o Corinthians. Santos tem que entrar como favorito, fazer prevalecer esse favoritismo, porque só tem o Paulista. Teve uma péssima atuação no jogo anterior, perdeu. Precisa recuperar esses pontos. E, cara, é o Corinthians, velho. Tem que ir pra cima. E, pelo amor de Deus, né? Gol do André não, hein? Gol do André não, hein? Mas falou que vai comemorar, hein? É. RG, o que você achou da entrevista do Ricardo Oliveira hoje pro Santos TV? No qual ele declara mesmo que tá insatisfeito, que... Ele deu a entender. Falou que tá insatisfeito? Não, ele falou que ficou insatisfeito pelo fato de não ter ido pra China. Ele não está. Ele ficou. Mas ele já tinha. Mas a cara dele não nega, ali, RG. Mas ele já tinha dito isso, viu, mano? Ele já tinha dito. E, inclusive, ele ficou. Segundo ele. Não, mas é a primeira vez que ele se pronunciou oficialmente. Não, vem polemizar aqui, não, trouxa. Não, já tinha. Que isso? Chamou mano de trouxa. Pô, não tem nada pra falar. Tá falando bobagem. Já tinha dito isso. Inclusive, ele ficou chateado e surpreso porque ele. Segundo ele, ele tinha proporcionado o Santos ganhar uma grana. Foi quase, acho que 30 milhões. Ele cita a quantia de 30 milhões, 30, sendo que o Santos não gastou um real para ter. 30 milhões, ele já tinha dito isso. Então, mas é o que ele disse também, né, meu? Não aconteceu, acabou, vira a página e vamos embora. Ah, mas você abraçou esse discurso agora, dele, Regi? É, eu não sei o que tem que abraçar nada, mano. Ele é que tem que entrar em campo. Não, mas você como analista, você é uma pessoa que estuda o comportamento humano. Eu vou falar o que você vai abraçar daqui a pouco. Não tem essa, cara. Ele tem... Acabou, não tem mais negociação. Tá polemizando, ele não responde não. Eu sei, ele vai continuar lá no Santos, ele tem que jogar bola, ele tá ganhando o salário dele e pronto. Senão ele chega no presidente e fala o seguinte, velho, tô a fim de ir embora, entendeu? Me libera. Ah, mas agora não tem o que fazer. Vende. Ué, eu sempre tenho o que fazer. Ô, Benjamin, o que você achou da declaração do Ricardo Oliveira? Amigo, você não achou, talvez, amigo, ele com uma cara assim, um semblante de raiva? A cara eu não vi com semblante de ódio, mas ele foi sincero pra caramba. Ele falou, era muito dinheiro, eu queria ter ido. Dois. Eu vim pro Santos a custo zero, não tinha nada. Tenho 35 anos. Os caras podiam me liberar. Gente, ele deixou bem claro. Eu queria ter ido. Pô, era muito dinheiro. O cara se baseando no Santos TV. Santos. Cadê o jornalismo? Gente, a entrevista na Santos TV. O cara ficou vendo isso aí na internet pra encher o saco. Mas aqui, você vê. Agora que você repara toda a imparcialidade e a qualidade do profissional. Olha, não é, o Sol. Eu que é imparcialidade. Peraí, vai no Santos TV. Porque nesse momento, o Azedão, ele tá colocando assim, de repente, em questionamento, a qualidade da fonte. Por quê? Fica quieto, tem que estar sem moral. Não, também. Que a qualidade da fonte, você tá louco? De brincadeira, a qualidade da fonte. Então, não é isso, tá questionando. Cara. A fonte do cara é a Santos TV. Pô, mas é a Santos TV. É daí, tá Santos TV deixa o saco. Tem que falar um portal maior. Entendeu? É louco. Você vê, olha aí. E outra coisa, tem que mandar embora o trouxa do cara que gravou isso. Porque pra botar isso no ar, edita essa. Foi ao vivo, agora, não foi? Isso foi ao vivo? Foi ao vivo? Não. Santos TV foi gravado. Então, você não é santista, seu bocó. É, eu sou não. Ah, é jornalista. Vai se ferrar. Eu não assisti. Vai, e tô indo tô indo no comboio do Benji e do Mano. Eu não assisti. Agora vem cá. Eu não vou fazer um negócio aqui da rádio em vídeo e postar na internet com um de vocês, por exemplo, questionando situações da rádio. Por exemplo, eu falando mal do Domênico. Você não vai botar no ar? Justamente. Eu achei bizarro, hein? Tem que mandar embora o trouxa disso. Mas ele fala, nitidamente, então, fala, a minha intenção era ter ido. Eu vim a custo zero, não custei nada. Você imagina a gente fazer o quê? TV Energia, o caramba. O Domênico, pra variar, desce o pau na rádio. Aliás, grandes novidades estão pintando aí. Vocês vão ficar muito felizes, inclusive. Aí chega lá, vamos fazer a entrevista com o Domênico, 17 anos de estádio. Não era pra ter ficado tanto, teve oportunidade pra sair, mas, pô, a rádio, sabe, não aceitou. E, pô, então tem que ficar aqui, pô, olha, vim de graça pra cá. Você edita isso. Pô. Que é isso. Ó, Sônia, eu vou falar, isso é coisa do Paulo Nobre. Com certeza. É pra tumultuar o Santos e o Palmeiras. O Paulo Nobre deve ter comprado o estagiário. Tá vendo? Quem cala consciente. Mas, ô Azedão, mas você vê o que é o profissional, né? Claro, eu conheço. Além do cara agir com a informação, ele tem a... Como é que é mesmo? A inspiração. Professor, eu vou te falar. Olha aí. Deixei o Mano, o Benjamin e o Domênio quietinho. Entendeu? Não, pelo contrário, tô vendo o vídeo aqui, eu sou idiota. Muito pelo contrário, você é um trouxa. Tô vendo o vídeo aqui, Sobrar. Eu não consigo compreender um jornalista. Jornalista? Nesse nível, sendo ofendido por Domênico. Não, Domênico, não. Eu vou falar na tua cara, olha pra mim aqui. Você é moleque. Que bom, você me vê jovem. Moleque. Eu já tenho 43. Não, na atitude. O senhor é moleque, trouxa. Porque eu sou menino mesmo. Trouxa. A violência. Fica na sua aí. A violência é o argumento dos pobres de espírito. O senhor fica na sua aí. O senhor é trouxa. Anota isso aí. Agora, Azedão foi. O senhor é um impostor. O senhor é um impostor, isso é. Repita a violência é o argumento dos pobres de espírito. Ah, mas não tem violência. Ninguém violentou o senhor, não. Azedão, Cláudio. Ninguém te violentou ainda, não, tá? Azedão, Cláudio. Ai. Ô, Sobra, eu tava vendo um vídeo aqui, velho. Ah, O torcedor do Grêmio, um otário, tava no mesmo hotel que o LDU tava concentrado. O Bocó, Sombra, passa lá um integrante da comissão técnica do Grêmio, aí ele provoca o cara lá e sai andando. Provoca um integrante da comissão da LDU e sai andando. Vê o elenco da LDU, o cara tomou uma sarrafada na cara, velho. Tomou um. O maluco ficou com uma bolacha aqui do lado, mano, do olho. Ah, é? Não, não era o Vieira, não? Perfeito pro trouxa. Aparece, viu? Tá legal o vídeo? É gordinho. Tá. Dá pra ver, eu tô vendo aqui no Globoesporte.com. Tá bom. É gordinho. Ó. Nossa, gente, Benjamin. A gente já vai pro Palmeiras. Que foi? A gente já vai pro Palmeiras, mas antes... Antes o Benjamin vai falar de... Extra. Amigo. Amigo. Ih! Você, amigo! Ah, tô dando uma moral, eu só quero ajudar. Você é um louco, meu. Eu quero ajudar. Você é um ganso? Eu quero ajudar só. Ele tá bravo, Regi? Não. É louco. Olha, amigo. Olha, amigo, você merece aproveitar as ofertas mais gostosas da Páscoa com o Cineminha Extra, hein? De 4 a 20 de março, nas compras no Extra, acima de, que, de R$50 em ovos, bolos de Páscoa ou chocolates, você vai ganhar um ingresso na Cinemark na compra de outro ingresso. Olha que legal, aproveite. Ovo de Páscoa, princesas, Nestlé, sempre pra você, hein, Dodô? 150 gramas, R$34,90. A partir de 4 unidades, você vai pagar R$29,90 a cada, Dodô. Das Porra. Princesas, Dodô. É, porque aí a tua casa só tem que ter eu preciso de dois desses. Ah. Ovo de Páscoa, surpresa Mickey Nestlé, 150 gramas. Esse também minha filha gosta. R$34,90. E a partir de 4 unidades, querido, você vai pagar R$29,90 a cada. Aí é vantajoso. Agora já é pra mim, Dodô. Ah, é? Agora vem aqui pra mim. Qual? Agora é em casa. Vai. Ovo de Páscoa Star Wars Nestlé. Isso, você precisa de uns dois, veja. 150 gramas, R$39,90. E a partir de 4 unidades, pague R$34,90 a cada. Agora isso aqui é pra todos nós. Você compra 4 e dá 2 pra cada um. Ovo de Páscoa Alpino Colher Nestlé. Ah, isso é bom. 360 gramas, R$54,90. E a partir de 4 unidades, você vai pagar R$49,90 a cada. Porra! E esse é pro Sombra que adora. Colomba Balduco Frutas, 750 gramas, R$22,99. Então, olha, tá chegando a Páscoa, tem promoção bacana no Extra com o Cinemark, pra você comprar teu ingresso muito bacana. Então, não esqueça, pinta lá no Extra, porque você merece mais, você merece um Extra, Zombinha! Muito bem! Não vai agradecer não, Sombra. Não vou te agradecer. Eu tô te ajudando aqui no WhatsApp. Eu vi, cara. Eu tô sendo achincalhado WhatsApp. Pelo WhatsApp. É tão engraçado, o estádio 97, eu acho que ele dá certo porque as pessoas se completam muitas vezes e tem pessoas de variados níveis. É verdade, as pessoas se completam. Né? Então você vê, a gente tem aí uma pessoa de tão, um nível tão bom quanto é o Cláudio Azedão. Eu tô doente. E, do outro, e da outra ponta, você tem Cláudio Mota, né? Olha, vou te falar um negócio. Motinha! Olha, se vocês fizessem parte por um dia do grupo do estádio no WhatsApp... Ele tá bravo, eu vou pegar meu celular. Não, vocês não entendem, meu. Já sabe fazer. É muito... Dia, olha, é fraco, meu. Se eu sortear um ouvinte, uma promoção, colocar um dia o torcedor vai ficar com a gente. Não, você tá louco. Você tá louco. Não. Só faltava essa. Vai nessa. Não. De jeito nenhum. Esse grupo virou o Big Brother, não é verdade? Não tô afim de trocar de número, não, viu? Ei, ô Sombra. O grupo virou o Big Brother. É. Já teve o eliminado. Quem foi que saiu? O que me deixou bem triste. Ele se eliminou. Não vai nem ganhar o prêmio. E quem vocês acham que é o componente da casa com a maior rejeição? É. A rejeição pode ser o voto. Agora, semana que vem, vai ter que ter outro eliminado. É verdade, já saiu um. Vamos fazer o paredão, menino. Ô, mano. Sim. Vamos fazer a barba, mano. Opa, vamos lá, Sombra, é isso aí. Me empresta um aparelho aí da Bozano, por favor. Opa, com certeza, vamos que vamos, né, Sombra? Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? E até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir toda a noitada na balada? Pois é, cara, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Esse é fera, eu recomendo, hein? Ele oferece 72 horas de proteção, meu irmão. Você não vai ficar fedendo jamais, tá bom? É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia, cara. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito mais proteção. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E lembrando, Sombra, a galera do Estádio 97, que na semana que vem tem surpresa da Bozano, hein? É aguardem mesmo? O novo kit. Oh, que legal. Aguardem que é top, hein? Vai ficar legal. Ó, o que tá passando agora. Abaixa a cabeça. Abaixa aí a cabeça. Domênico Pirulão, vai raspar. Passou o avião do estádio, tá notando aí? É, tá chegando a hora da gente conhecer quem é que vai pra Barcelona, assistir Barcelona e Real Madrid. Fica atento, daqui a pouco a gente vai falar mais dessa mega promoção com apoio da Singapore Airlines e também da Agência Catalana de Turismo. Continuando as manchetes, seu Bento. What the fuck, não, Palmeiras! Rapaz, ô, seu Bento. É, cadê o placar disso aí? Ô, seu Bento, vamos placar, lá. Meu, você é louco? Tem que botar placar, moralmente perdido. Ô, Domênico, que placar o quê? A boca aí, ó. Eu... Ó, olha, só pode falar quem tá lá, filho. Do céu, tá olha, quietinho aí. Primeiro, fala aí, ô, seu Bento. Primeiro tempo incrível, Parmeira. Depois do segundo tempo, não jogou nada. Podia ter tomado virado, uns 3, 4, enfim. Mas foi salvo pelo Fernando Prass. Teve noite de São Marcos ontem. E o Parmeira chega à liderança do grupo com 4 pontos aí. E é isso aí, né? Marcelo Oliveira ganha sobrevida. É, o Palmeiras fez um primeiro tempo, talvez o melhor primeiro tempo do ano, né? Sim. Porém... O primeiro tempo mesmo... do Palmeiras foi melhor do que o primeiro tempo que ele fez naquela final contra o Santos na Copa do Brasil? O de ontem foi pior. Melhor? Acho que foi o quê? Então, acho que foi o pior. Não, o primeiro Santos tempo. Jogou melhor. O não, primeiro não. Tempo não. Foi. Pra mim, com o Santos jogou melhor. Você acha que ele jogou melhor contra o Santos? Jogou melhor, hein? Jogou melhor com o Santos. Ele perdeu algumas oportunidades ontem. Acho que mesmo fazendo o primeiro tempo muito bom, não ótimo, mas muito bom, o Palmeiras pecou em muitas coisas. Por exemplo, ficar com a posse de bola. Posse de bola hoje pro Palmeiras é uma coisa que é... Não existe. Não existe. Os jogadores do Palmeiras hoje, parece que a bola queima a cara no pé dos caras. Os caras querem se livrar dela o mais rápido possível. No primeiro tempo ficou muito claro isso, e no segundo tempo, aí escancarou de vez, né? Ficou pra todo mundo ver o que tava acontecendo. Você viu o que o Mário Betti falou, Jojo? Mauro, grande Mauro. Que no e segundo agora? Tempo foi 92% de posse de bola do não Rosário. Pode, olha só. E 8% do Prass. Eu acho que só acontece... Foi isso mesmo? Foi mais não, do Prass, tá brincando. Não, tô dizendo, mas foi 92 mesmo? Não. Acho que foi um 68 por aí. Ele fez uma brincadeira. Não, olha, deve ter uns 70% de posse de bola pro Rosário, ou mais, hein? Ou mais. 70% é nível mais. Barcelona de posse de bola, né? É. Mas, ó, Sombra, tô sendo sincero pra você, acho que foi mais. Eu gostaria de ter que alguém tivesse esse número pra passar. Eu acho que foi mais. O Palmeiras me parecia que tinha 7 jogadores em campo, e o Rosário parecia que tinha 16, 15, 16 negros. Os caras eram o tempo inteiro com a bola. O Palmeiras era que pegava na bola, mas se livrava dela. Tipo assim, jogava pros caras. Parecia que tava jogando no campo adversário e parecia que precisava ganhar de 1-0 pra ser campeão. Parecia era essa, era isso que Boca, parecia. Né? Não, mas parecia isso. Sabe, parecia que o campeonato vai acabar hoje. É. Se a gente ganhar de 1-0 vai ser campeão, RG. Não pode tomar o gol. E aí vamos segurar um tempo inteiro. E tentou segurar o tempo inteiro. Foi isso, foi um massacre ontem. O Marcelo tem que tomar providência, senão ele vai embora do Palmeiras. Ele vai embora do Palmeiras. Por que ele vai embora do Palmeiras? Porque ele que treina o time. O time não pode se livrar da bola. É o fundamento principal. Para você fazer gol, você tem que ter o domínio da bola. Quanto menos você tiver o domínio da bola, você tem menos chance e menos possibilidade de fazer o gol. E o pior, entregar a bola e correr atrás. É que ontem foi muito atípico. Tô sendo sincero para você. Ontem foi um placar muito atípico. Assim, mas 2-0 você olha... Bom, ganhou com propriedade e tal. Se você assistir o jogo, você vai ver o que eu tô falando. Se você não assistiu o jogo, é desesperador. Ontem foi desesperador. O Marcelo tem que tomar providência. Ou tem que chamar psicólogo pra esse time, porque não é possível. Juro por Deus. Ontem me deu desespero de ver o time jogar. Hoje o time não jogava, só se defendia. Mas é verdade, eu tô falando sério. Não tô brincando, não. Tô falando sério, hein? Pela primeira vez eu acho que eu tô falando sério aqui. Talvez, às vezes eu falo muito sério aqui. E agora é. O Rudy foi no campo, ele viu. Se eu tô errado, você pode me falar, pode me corrigir se eu tô errado. Ô, Domênico, acabou o jogo, eu gritei é campeão. Achei que fosse final. É isso, cara. É inadmissível um time jogar no seu estádio e tomar sufoco do time do Rosário. Tudo bem, Rosário, ele é bem armado, é o melhor time do campeonato da Argentina, tanto que tem grande possibilidade de ser campeão. Ontem, ouvindo algumas emissoras, um repórter passou a informação de que o Rosário vinha com o time reserva, não reserva, mas vinha com 3 ou 2 jogadores a menos. Eles pouparam 4, né? É, tiraram 4, porque eles pouparam pro campeonato argentino, porque eles querem, e o presidente deu aval pro Eduardo Cudê, né, que é o treinador deles, de que ele tem ainda que ganhar o argentino. Não é quem, né? Eles querem ganhar o campeonato argentino, porque faz 29 anos que eles não ganham o campeonato. Então a Libertadores pra eles agora, se for, vai. Mas se não for também, não, eles não estão nem aí. Eles querem o campeonato argentino. E fizeram uma enquete na Argentina, RG, e onde a maioria dos torcedores queria... Se você hoje gostaria de ganhar Libertadores ou argentino, os caras querem ganhar argentino. Campeonato argentino. Então, para eles, é a prioridade. Então, você veja, um time que vem com 2, 3 jogadores aí, que não são titulares, e dá um sufoco que deu no Palmeiras aí, como ontem, tá tudo errado. Não é porque depois ganhou que tem que passar a mão, mano. Não é porque ganhou. Depois que o campo secou, o Palmeiras não viu a bola, hein? O Palmeiras deu sufoco nele mesmo. Agora o Palmeiras não viu a bola, cara. O Palmeiras deu sufoco nele mesmo. Tem algumas coisas que têm que ser ditas, né? Por exemplo, o Robinho fez um pênalti muito bobo, né? No jogador. Foi pênalti, né? Foi. Agora, olha, esse número 10 é o que falta no Palmeiras, viu? Esse menininho deles, viu, Jojo? Olha aqui, ó. Chegou aqui como uma joga informação. A... Como é que chama ele, hein? Posse de bola do Rosário, 65,2%. 65,2%, Palmeiras 35,8%. É inadmissível. Porque se o Palmeiras estiver jogando com o Rosário lá na Argentina, eu até vou achar que tá certo. Mas ainda achando errado. Porque não pode, é muita coisa. É muita diferença. Acho que 55 a 45, tudo bem, fora de casa. Mais que isso, tá alguma coisa errada. Até 60, 40, de repente você fala, pô, beleza. Ou de repente você tem um jogador a menos, tá, sabe, foi expulso ontem, um jogador. Não. Ou foi dois cores. Não foi isso, cara, ninguém foi expulso, pô. Ontem foi difícil. Ô, Marcelo, dá um jeito no time, velho, senão você vai embora, velho. Você que treina o time. Você tem que pegar os caras e treinar. O fundamental do futebol, que é passe. Os caras não sabem passar bola, velho. Não sabem passar bola. Parece que eu tô falando que o Palmeiras perdeu, hein? Américo, você gosta de passar bola? Não, ah, é um velho. Fundamento que tem que vir da base. Ô, Sombra. Você tem que ensinar um monte de nego aí com 25, 30 anos aí passar. Ah, velho, tem que ensinar, tem que treinar. Eu acho que talvez treinar. Não, mas eu acho que você... Talvez ensinar não, você tem razão. Mas você tem que treinar. O que, é que esses caras estão fazendo lá, velho? Mas aí é o erro do Não, mas não é. Sabe por quê? Eu acho que é o erro do treinador. Quando você vê, por exemplo, times europeus do Meco Gato tocando a bola no meio-campo, você vê o cara que tá com a bola, ele olha pro lado e tem três opções de passe. É. No Brasil, Sombra, quando o cara tá com a bola, o jogador brasileiro parece que tem medo. Ele foge. Não, mas isso é posicionamento. Ele se desloca pra receber lançamento. E aí que tá o erro. Porque se você chama o jogador pra... Faz que nem futebol americano. Lógico, se você chama o jogador pra próximo de si, a chance de você errar o passe, Domênico, é menor. Acho que se você tiver três opções de passe, você vai escolher pra um que tiver melhor colocado. O que melhor faz isso no futebol brasileiro é o Corinthians. É, o Corinthians tem essa ideologia por causa do ano passado. Ainda esse ano tá ajustando o time, tem jogadores que ainda estão se conhecendo em campo, mas o Tite, ele mantém esse padrão. O Corinthians às vezes peca até pelo excesso de toques, mas toca a bola e tem que tocar. Ontem eu vi um... Mas hoje eu só uma coisa, sinceramente dizendo, treinamento, viu? Tem dois amigos da avó que tá lá direto e fala de verdade agora. Falaram que o menino treina, posse de bola, aproximamento. Não é possível. Fala que treina isso. Ah, mas treina e não age em campo, aí faz outra coisa. É. Aí também tem que ver. Aí eles querem enterrar o Marcelo, então, né? Você tá falando do Palmeiras ou do São Paulo? É a mesma coisa. Sombra, é sério, cara. Falando sério, olha. Vou dizer ganhou, você. Tá bom. Mano, ganhou. Tudo bem. Não tô dizendo isso com relação a placar, a três pontos. Tá líder da chave com dois pontos a mais que o segundo colocado. Tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Aí tá tudo tranquilo. O problema não é esse, mano. O problema é que eu tento olhar lá na frente. Porque lá na frente vai pegar um time tão organizado ou melhor do que esse time do Rosário, vai tomar, não vai passar, não vai embora, não vai. Mas não vai. Ô Domênico, não vai, velho. O Palmeiras precisa se posicionar agora pra ver se manter o Marcelo Oliveira mesmo bancando qualquer trabalho e qualquer resultado que ele tem em campo, ou se tá no momento de trocar. Porque se a diretoria entende que deve trocar o treinador, tem que trocar agora, nesse exato momento. E se entende que deve manter o Marcelo Oliveira até o término da Libertadores, independentemente dele ser eliminado na fase de grupos ou não, mas tem que bancar o treinador até o final. Mas não vai trocar, mano. Então, vai ganhar do... Precisa decidir agora o que vai fazer. Mas vai ganhar domingo e do Nacional de Manaus ganha também. Não é de Manaus, é do Uruguai. Do Uruguai, viu, Jojo? Vai ganhar os próximos dois jogos. Olha, eu entendo, aí ele vai ficar. Eu entendo. De repente, muita gente pode achar que eu tô sendo até... Pô, ganhou, pessimista, né? Mas, ô vovó, eu quero ver o time do Palmeiras. Eu não quero ver um time medroso. Eu quero ver um time... Eu aprendi a torcer pro meu time do Palmeiras. Ele sendo o protagonista, indo pra cima, atacando. Pode tomar gol, não tem problema, mas tem que atacar. Como o primeiro tempo, né? Exatamente, agora. Fica tomando sufoco em casa, velho. Ah, vai pro inferno, pô. Vai pro inferno. E Jojo, tem outra coisa também. Parabéns ao Fernando. Olha, o Praz é um baita do goleiro. O Praz, eu vou falar pra você. O Praz, ele tá sendo que o Marcão foi pro Palmeiras, cara. Olha, concordo. Juro por Deus. Ontem, ele fez umas três defesas ontem. Fora o pênalti. Sensacionais. O pênalti que ele pegou. É coisa absurda, o cara bateu bem forte no canto. E ele voou, cara. Olha, ô, Jojo, foi um gol do Praz ali. Se ele ganhar Libertadores... Ele comemorou como se fosse um gol. Jojo, se ele ganhar Libertadores... Eu tô errado, Benjamin. Eu tô errado. Não, falar, naquela altura lá, eu achava que... Não, não. Naquela altura, eu achei que quando o Praz pegou, eu falei, agora o Palmeiras vai crescer. Reage. Mas não reagiu. Reagiu, Benjamin. Ah, vou te falar. Você assistindo, Benjamin, tô sendo sincero. Eu falei alguma coisa errada. Não parecia que o Palmeiras tinha 7, 8 caras em campo e os caras com 15. O torcedor do Palmeiras tem que comemorar. Lógico, ganhou, que vale. Mas vou te falar, não dá pra ir adiante. Você entendeu o que eu quero dizer? Não dá pra se empolgar, né? Então você entendeu. Eu tô errado? Não, Jojo. Porque eu temo o futuro do Palmeiras. O futuro não é legal. Desse jeito não vai pra frente. Ó, e não é só com o Rosário. Não vamos esquecer que a Ferroviária teve quase esse porcentagem de posse de bola. É dois jogos que está acontecendo isso. Ah, o Santos também, quando foi lá, toda hora com a bola. Não pode. Não, pô, mas aproveita, vocês ganharam, velho. E pra falar em Palmeiras, vai ter o clássico São Paulo e Palmeiras, o mando do São Paulo. No outro domingo, né? No dia 13. Isso. Não nesse domingo, não depois de amanhã, claro, no outro. E o jogo estava marcado pro Morumbi e será no Pacaembu. Ah, é? Que o São Paulo não terminou ainda. São Paulo e Palmeiras. E o São Paulo ainda não terminou a reforma no sistema de drenagem do gramado novo lá. Então... E ó, ô Jojo, só falar do Fernando Prato. Eu vou falar uma coisa, viu? Que absurdo. Ele ganhar a Libertador pelo Palmeiras, pra mim ele se iguala ao Marcos, é a opinião da avó, viu? Mas eu também acho. Eu acho. Ontem, esses últimos campeonatos, ele vem se destacando toda hora, velho. Ele vem fazendo baita defesa. Impressionante, viu? Ele fez ontem uma defesa, cara, que olha. Era pra ter, não só com relação ao pênalti, né? Mas ele fez uma defesa maravilhosa. Não, ele caía na hora certa, dava enroladinha. Teve um lance que ele pegou, que o cara foi de carrinho nele, já meteu um chuteiro na boca dele. Ninguém deu parabéns ao Tirone pela contratação, né? Foi uma das poucas coisas boas, né? E os jogadores do Gareca que deram a vitória pra vocês ontem, né? Esquecido, isso é verdade. Foi o Cristaldo e o Alione. O cara Tirone que contratou. Tinha que fazer alguma coisa, né? Ó, eu vou falar uma coisa, Jojo. Ó, pensa no o gramado molhado, né? Cheio. Fala poça ou poça que fala, hein? Poça. Aqui, o Silvério, poça. Quando tá molhado o gramado, ele sempre fala poça. Então, se o Silvério fala poça. Então, é poça d'água. Aí o que acontece, ó, GP? Tem. RG. Tem três faltas perto da área. RG é o ar-condicionado. O que que os meninos faz? Ao invés de cruzar direto, fazendo jogada ensaiada em falta e errou três vezes em seguida. Agora você acha que isso é culpa do Marcelo ou os burros que estão no campo? E outra coisa, você tem razão. Teve uma falta que eu tava vendo com a minha filha, eu falei pra ela. Ó, ele vai tentar cruzar ali no cantinho. Igual o gol do Santos, aí, lembra? Sim. Que ele cruzou meio... O Vitor Hugo. Isso, o Vitor Hugo no cantinho do lado E aí ele escora a bola. Ele escora pro meio e alguém vem. E aí fizeram o quê? Ele vai tentar jogar naquele jogador que tá ali. Ficou, né? Não deu outro, ele jogou, mas jogou errado. Já começa que não consegue nem chegar a bola lá. Quem cruzou? Robinho. Rabinho. Mas você já notou que o jogador brasileiro... Tava fraco, a coisa tava feia. Vou te falar um negócio. Na bola parada não é só Palmeiras. No futebol brasileiro, tá horrível, bola parada, viu? Rapaz. Porra, gol de falta caras... faz tempo, hein? Não bola mais... parada pro Palmeiras é bola perdida. Você não vê mais um bom cobrador verdade. De falta. Falta você... acabou. Não, escanteio é medonho. E cada time tem o seu batedor de escanteios. Ou pra um lado ou pelo outro, às vezes cobrando pelos dois. Os caras sempre cobrando praticamente a meia altura no primeiro pau. Falta depois acabou, que eu parei, faltam bons cobradores de falta. Eles jogam numa essa altura que, é verdade. Que não é nem o zagueiro que tira de cabeça, é o lateral que tem 1,70. Depois tem que cabecear de peixinho, porque a bola nem sobe. Olha, às vezes o cara fala, pô, e aí, meu, me abaixo, vou com o pé, que RG, eu acho que o último você falou o negócio. Sene, né? RG, mas hoje, não que eu acompanhe muito, ou melhor, não acompanho quase nada, mas quando você vai ver um treino hoje, não é mais como era treino antigamente, cara. Hoje é muito a parte tática só. Sim. E a parte física. Sim. Você não vê mais o Cabal, o jogador cobrando falta. Não tem isso. Ué, mas você assiste as entrevistas do Zico, qualquer um, o Carlos Alberto, qualquer um, eles falam isso hoje. Pô, não tem mais. O cara pega a malinha dele, o cabelinho dele de gel e vai embora. Ué, acabou. Não, mas nem por causa disso também, eu não vejo. Não, ninguém fica lá. Eu não sei se é porque os caras não têm tempo. O Zico era 200. O Zico era 200, 300 faltas. Olha, e me falaram aqui que. Eu depois não vi, né? Entrevista. Okay, o Lucas, por exemplo, o Lucas tá mal, hein? O Lucas tá indo mal. O Lucas, o que fez o ano passado, foi muito bom. Mas esse ano não apareceu. Ele, não tá bem. Ele deu uma entrevista aí, e segundo o ouvinte me falou aqui. E quem pediu pro Palmeiras jogar no contra-ataque no segundo tempo foi o próprio Marcelo. Mas peraí, diferente contra-ataque e ficar só se defendendo. Será, né? Que os caras entenderam que tinha que se defender? Pelo amor de Deus. Porque não é possível, cara. Mas é muita burrice, cara. Mas, ô Domênico, o Lucas ele tava sobrecarregado também. Porque o negócio é o seguinte: do lado esquerdo lá, quando o lateral sobe, quem faz as vezes ali de fazer uma sombra, É o Gabriel Jesus, ele faz aquela... Ele acompanha. O ataque. Ele ajuda o Zé Roberto. A direita, do lado direito, o Lucas, ele não tem ninguém, porque quando cai ali ou o Dudu ou o Robinho... Eles não voltam. Não, é que o Dudu ontem tava jogando um pouco mais centralizado. A obrigação de cobrir ali, talvez, e ajudar a parte defensiva é o Robinho. Ele fez e fez o pênalti. O Robinho, quando ele foi marcar, ele fez uma bobagem. Então, o Lucas, ele tava sobrecarregado. Não dá pra responsabilizar também o jogador, porque muitas vezes o cara sobe, mas ele fala, se tomar bola nas costas, é na minha bunda aqui. Oh, perdão, é... Olha, só mandar um... beijo. Que é isso? Onde que puseram aí, mano? Ah, aí... No Lucas, né? Aí é eu e mais dois. Só mandar um beijo pro pessoal do que foi no Único, os 20. A torcida, como foi a torcida estádio Olha, no Check no Único ontem? Todo mundo perguntando pelo... como é que é o seu nome? Domênico. Esse é o meu nome, desculpa que a volta tá ruim. É. O Domênico perguntando, verdade, queria tirar foto com ele, aí a avó tirou foto, os meninos tudo lá. Uma hora eu vou lá, Eu sou a favor de, na próxima partida, o Domênico não estiver, levar um tipo, um boneco de papelão. Olha que boa ideia. Do Dodô, né? Leva assim, leva um bonecão assim. Leva o bonecão do Pocho com o buraco atrás. Vou mostrar o buraco que eu vou fazer já já aí. Tá certo. Todo mundo, viu? Mandou beijo. Não, desculpa, é que todo mundo, os ouvintes, tudo mandaram beijo. Obrigado, alegria, um abraço pra eles. Viu? Mora eu vou lá, você vai ver, mora eu vou. Não, ó, é, uma hora. Estádio 97, no Camarote Único, é um nível acima, hein? Vipão. É um nível acima. Bebida, comida. É, outra, é primeiro mundo. Outra coisa que vale a pena sobrar, comentar também, é que os argentinos aí, os caras aí do Rosário, vieram em bom número pra cá. Os caras vieram em bom número. Inclusive, boa parte ficou do lado de fora do estádio, mas não teve briga não, cara. Que bom, né? Não teve porque... quando a gente pensa a respeito disso, Domênico Gato, uma outra torcida vindo em grande número, que aí o pessoal começa a falar, pô, pode gerar provocação, os caras estão em grande número também, pode ser que aconteça então, um quebra-pau generalizado. O que aconteceu. Mas não aconteceu essa treta não, velho. É, o que aconteceu foi o seguinte, quando o Palmeiras disputou... Comportaram bem, né? Quando o Palmeiras disputou em 99 a Libertadores, que pegou Boca na... Aliás, Boca não, em 2000, quando pegou Boca na final... Então, o primeiro jogo foi lá, né? A torcida do Palmeiras acabou indo em grande número lá também. E a torcida do Boca chamou os cabeças lá da torcida do Palmeiras e falou assim, ó, vocês podem ficar aqui, vocês vão torcer, não vai acontecer nada. Tá tudo tranquilo, tudo beleza. Só que nós vamos pra lá depois. Se acontecer alguma coisa lá, não vai ter jogo de volta depois, uma hora vai ter que vocês vão vir pra cá e a coisa vai ficar feia. Então vamos ficar na paz, tá tudo certo. Aí o Palmeiras, beleza. Foi, ficou, e na volta recepcionou também os torcedores do Boca. Isso em 2000, e depois em 2001 aconteceu a mesma coisa. Que teve uma semifinal entre Palmeiras e Boca de Libertadores. Melhor assim, e aconteceu, né? Isso. E aí ontem foi a vez do Palmeiras fazer esse tipo de coisa com o pessoal do Rosário. Falaram a mesma coisa, chamaram os caras, eu fiquei sabendo isso. Falaram, ó, seguinte, pode ficar de boa aqui, não vai acontecer nada, tá tudo tranquilo. Ninguém vai fazer tem nada, até ninguém vai foto mexer disso, com vocês. É verdade. Só que nós vamos pra lá depois. Se acontecer alguma coisa lá, vai ter lá na frente um jogo entre Palmeiras e Rosário e o bicho pega. Lá no Gigante então, vamos, da Rocha, vamos né? Todo mundo ficar bem e tá tudo certo. O ser humano foi é fantástico, isso que aconteceu, né? Ele entra, sempre chega num acordo, entra né? Entra num acordo. Ele calma. Precisa fazer um acordo pra um não matar o outro, vamos fazer um acordo. O importante é conversar. É verdade, né? Eu sou a favor do acordo. É? O acordo, inclusive... Acho que quem fez foi o Delcídio, segundo a Isto É. Não, tá certo. Ah. Tem um interrogatório hoje aí. Tem interrogatório? Eu dei pro Capitão no Nascimento. No Estádio 97? Pegaram ao vivo... De hoje, lá no aeroporto, lá então, de Guarulhos, em Congonhas. É mesmo? Dá pra ouvir os aviões passando? De Guarulhos, em Congonhas. Foi lá. Tá certo. Ó, queria agradecer a audiência aí do pessoal aí que tá na Praça Oswaldo Cruz. Tem um food truck aí sintonizado em alto som na Energia 97. Um abraço aí pro pessoal do Appetite. Appetite for Destruction. Pessoal do food truck aí na Oswaldo Cruz, um grande abraço pra vocês ouvindo a Energia 97. Nós temos um fiscal, o cara sai andando. Sai andando e é. E tá lá comendo. Ah, é. No mínimo. Ah, é? Deve estar lá comendo. Ah, será no que mínimo. Esquema é pra não querer pagar isso? Ah, no deve mínimo. Ser, permuta, mas, permuta. Esse fiscal é o fiscal grisalho ou é o fiscal do da chapinha? Ah, deve é ser o grisalho. O da chapinha não vai. O grisalho tá pagando. O outro e aquele permuta. O chapinha não vai. O chapinha não vai. O chapinha já tá em Angra. Da Chapinha. O Chapinha? Tá aí? Chapinha não vai. Ah, milagre. Ele usa aquele Revostyler, não é? Daqui a pouco eu vou lá dar um susto nele. É o Grecinho. Eu vi o filme. Falar em Grecinho, Benjamin, vamos falar da BV? Ele não ouve o programa, então posso falar que eu vou dar um susto nele, porque ele tá. Ele tem um programa que ele adora na Antena 1 essa hora, ele não muda. É o Big Hour. Você chega lá, ele tá lá. Ele tá em É verdade, o Fê. Aquele Fê tem um dia que você entrou lá, ele tava escutando? Tava, porque tem um programa na hora do nosso, que é da Antena 1, que é umas músicas românticas. Ele toca... Meu, ele adora, velho, ele adora. Mas olha só, amigo, precisando de uma ajuda aí pra pagar as contas aí, quem não tá, né? É conta que não acaba mais. Mas ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. E a BV tem soluções de crédito pra você pagar todas as suas contas e sobra até pra viajar com a família. E a BV tá sempre ao seu lado, passa lá. Ipiranga, Tatuapé, Lapa. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Então acesse bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito mais perto do que você imagina, hein? E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente, BV. Bons negócios pra vocês, zombinho. DJ, abre o canal aí, abre o canal que tá sintonizado lá. Tem um microfone agora na sala do dono da rádio que faz chapinha. O Fê. Ah, tô te falando. E ele dupla, é? Ele dubla também, ele parece ele um papo. Ele chora. Né? Ele fala, pô, quando eu conheci a Mônica, é a música que tocou. Ele primeiro dublando, bailinho, cara, com a Mônica. O primeiro como... limoncello, cara. É, meu primeiro limoncello. Nossa, ele fica, ele chora, ele curte. Mas ele fica... Não, posso falar, ele não tá nem ouvindo, tô falando sério. Mas ele fica curtindo e trocando mensagem ou só curtindo? Assim, ah, ele viajando. Fica viajando, ele olha pro teto, ele chora, ele vê foto. Ah, mensagem só se a antena não estiver fazendo alguma promoção, ele manda mensagem pra concorrer a um box de CD e tal. Só que ele manda no nome do filho pra não queimar o filme dele, que fala, oh, dono de rádio. Mas o Felipe fica puto, viu? Fica. O Felipe é DJ, o caramba, descolado, antenado, né? Fica puto. Outro dia você soube disso também, é sério, faz um mês. Ligaram pro filho do Fê, olha, você ganhou o prêmio e tal. Ele falou, mas que prêmio? Era na Antena 1 e tal. O Fê ficou com vergonha. É, o Fê tem medo. Era um CD do Johnny Rivers. É. Moleque nem sabe. Tocando Secret Rivers, Ancient Man em 4 versões. Ai, ai, ai. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Esser, construindo com valor. Ô, mano, sim, vamos falar da Polo Ar, mano. Fala da Polo Ar, só pra falar, ontem o Fê mandou pra mim 74 WhatsApp. Ele foi no show do Olivia Newton-John. Ah. Meu, na hora que tocou Physical, ele filmou a música inteira. Tô falando, a música inteira, ele ficava Physical. E ele dublava. E eu nem vou falar nada, velho, porque é queimação demais, cara. Ele tava voltando outro dia do treino, eu pensei, eu falei, ele tá fazendo crossfit, né? Mas não era. Caiu a ficha de inscrição, velho, tá fazendo polidense masculino. Meu Deus, imagina a cena. Não, ele tá dançando aulas de zumba? É, alguma coisa do tipo. Ele dançando Like a Virgin, ele faz assim com a perninha deitado no chão, sabe? Meu Deus, que coisa ridícula. É, Fernando, o verão tá aí. E você vai ficar até quando sem seu ar-condicionado, hein? A Polo Ar-Condicionado, que é a maior distribuidora do país, apresenta a linha completa de condicionadores de ar inverter da LG, cara. São aparelhos de alta tecnologia que economizam até 60% de energia. É uma baita economia, cara. Vale a pena ter. Ó, tem uma baita dica pra você. Minha dica do dia é a seguinte. Ar-condicionado residencial Split Articool Inverter de 9.000 BTUs da LG. Ele tem um design premiado mundialmente, é mais econômico, repito, hein? Até 60% de economia, é rápido e silencioso demais. Não tem nada melhor do que você ter um ar-condicionado rápido e silencioso para você curtir a noite inteira sem preocupação nenhuma, é ou não é? E aproveitando esse clima de verão, a Polo Ar está com uma baita promoção, hein? Pega aí um papel, uma caneta, um smartphone ou então escreva na mão. Ligue agora mesmo na Polo Ar, cara. Anota o número, ó. 0800-889-8989. Você encontra este aparelho que eu acabei de citar e outros aparelhos da linha LG em condições únicas do mercado, tá legal? Então vocês já sabem, né? Com a Polo Ar-Condicionado e a LG, vocês entram no clima! Lembrando, tá acontecendo agora o pedágio sem parar, estádio 97, em São Bernardo, tá bom? Na saída do quilômetro 23 da Via Anchieta, em cima da ponte Ferrazópolis, tá? Você passa por lá e vai participar do pedágio sem parar. Você vai poder ganhar ingressos para a festa do Energia na Veia, dia 12, ingressos para cinema, bonés e camisetas do Estádio 97. E mais, os quatro primeiros que passarem lá, não sei se já passaram a instalar, o Mota tem que nos informar. Né? Mas até então, eram assim, os quatro primeiros palmeirenses que instalassem o seu sem parar, né, no automóvel, ganhavam um par de ingressos para assistir Palmeiras e Capivariano. E eu falei aqui, eu pedi ajuda ao nosso motorista, o Zé Steak, E ele falou, tá difícil ajudar o Mota. Ele não deixa. O Zé falou isso? Ah. Aqui, okay, RG. Mas o Modena tá lá também. É, tá... Tá aqui, tá osso. O Zé, tá Zé osso, Steak velho. Falou, tá osso. Olha, eu tô tentando avisar ele pelo WhatsApp que vai dar tudo errado. Tá osso. Vai. Ou ele dá o celular pro Sexto ajudar, vai dar errado, você vai ver. Vai dar problema. Vai o dar, não vai jogo. Dar. Olha, três já ganharam os ingressos pro jogo do Palmeiras. Então falta apenas mais um par, tá bom? Passa por lá, aquele primeiro que passar a instalar o Sem Parar lá no seu automóvel, no pedágio Sem Parar Estádio 97, ganha esse par de ingressos pra ver Palmeiras e Capivariano. Daqui a pouco tem interrogatório, tem um monte de coisa legal aqui no Estádio 97. Agora vamos aos ouvintes. Vamos lá, 3284-7097. No oferecimento de BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Toca, Asdrubal! Ei, que isso, hein? Caiu. Londrina. Fazer velho. O quê, né? Olha o cara. Mas o... Barcelona. O Keirson passou por uma tragédia familiar há poucos meses, né? Perdeu o filho. Foi. Era um bebê, não sei se eu não me engano, não é não? Acho que tinha 3 ou 4 anos, eu acho. É. Triste. Alô? Alô, quem fala? Também não tá? É. Rapaz. Maior, mano. Como assim? Será que bateram na porta? Olha, deu pânico. Acabou. Hã? Deu pânico, hein? Bateram na porta? Deu pau aí, Sobre. É? Ai, que delícia. Será que não é a moto que prefere? Tá travando de lá, produção? O quê? Pode ser. Vamos dar pau. Ah, peraí, né? Estou olhando pra ela. Eu vou te encher de porrada, hein? Aí eu gosto mais. Você vai ver. Aí apaixona. Alô? De vez, Domingo. Você vai ver, apaixonar. Agora que eu dá um... É igual o outro falou lá, se vai bater, bate direito, hein? Senão complica. Se você... Alô? Alô? Com essa palhaçada aqui, você vai ver. Quem fala? Alô? Não tem que rir, não. Aí rir do inferno. Alô? Alô? Quem fala? Faz eu rir, senão os caras acham que eu não fico bravo. Opa, os caras falam que fica legal, mas não fico bravo. Ô, meu irmão, quem é? Aqui quem fala é o Renan. Fala, Renan, tudo tranquilo? Tranquilo. Renan do quê? Renan Ferreira. Ferreira, e quantos anos, Renan? Eu tenho 31. 3.1, só Renan Ferreira? Renan Ferreira de Souza. Venho em 3 vezes sem jeito. Se apertar. É. 3.1 é hoje? Legal, RG? Hoje? Sexta? Se ele não tiver. Não tiver o quê? Pedras no Renan, entendeu? Ai, é sensacional. Quero ver a nota que vai ganhar. Eu tô bravo comigo que eu ri disso. Tem que ser 10 agora, tem que ser 10. Se tiver. Eu vou me punir, vou me chibatar hoje, Domingo. Se tiver. Por quê? Porque eu ri. É, e não ri pra você ver. Não, mas eu ri mesmo. É, não teve nota. Ri bem. É. E aí, velho, qual o bairro? Eu moro no Jardim Elizabeth. Peraí, Inglaterra! O Benjinha ficou gritando, eu não entendi. Inglaterra, amigão! Inglaterra! Jardim Elizabeth! Pera! Elizabeth! Inglaterra, amigão! O Benjinha gritou. Pera aí, Benjinha. Quanto convém? Bom, amigo, se é o que eu conheço... Tá bom! Se é o que eu conheço... Saiu um sopro aqui, velho. Se é o que eu conheço, é Tabuão. É Tabuão, Benjinha. Como é que ele faz? Como é que ele vai? Vai. Olha os trouxas lá! Opa! Esse cara é um bicho. É igualzinho. É igualzinho. E o time, brother? Eu sou Corinthians. Ah, Coringão, mano. Ô, amigão. Eu vou urinar. Ah, a senhora pode fazer no seu lugar, a senhora usa a fralda. Ah, o Dodô, quando quer, não nem vai. A senhora vai. Já usa a fralda geriátrica. Aí, vazou no ar. Como assim o Dodô não vai? Tá, porque você praticamente não toma líquidos, então. Ah, é verdade. Só café. Ele ingere café. Desculpa, viu? Vazou no ar. Café é diurético. O que vazou foi a sua fralda. Ô, amigo. Sujou a cadeira aí com urina. Ô, amigo, domingo tem Santos e Corinthians. Pode falar, hein? Coringão vai meio mistão, hein? mistão, mano. É o Corinthians, Benjamin. Sim, mas é mistão. É o Corinthians, velho. Eu falei que não é o Corinthians. Os Estados Unidos não mandou todo mundo pro Iraque, velho. Mandou um mistão do exército e tomou o Iraque, aí vem com essa história de é Corinthians. Aí perde, fala, mas era um mistão. Não, mas é, de fato o discurso já tá pronto. Tá pronto nada. Tem que honrar a farda, velho. O Corinthians misto é melhor que o Santos titular, velho. Você acha que isso já é temor antecipado? É lógico. Sabe que vai perder. Ah, é? Nossa. Já manda uma dessa. Nem você acredita nisso. Acredito sim, pô. Tem que ganhar. Mas olha, o Santos já tem o Corinthians. Deixa o ouvinte falar, gente. Tem o Campeonato Paulista, porra. Fala, amigão. É verdade. Fala, amigão. Colocou a camisa, é o time. É isso aí. Não tem essa. Concordo. Ô, amigão, o Corinthians ele vem utilizando escalações mistas no Campeonato Paulista e o Corinthians continua invicto. O Corinthians ele tá utilizando escalação titular na Libertadores e tá 100% na competição. O Corinthians esse ano em jogos oficiais ainda não perdeu. Não tome como base a Florida Cup, que não valia nada, mas em jogos oficiais não perdeu. O time do Corinthians é o time a ser batido no Brasil hoje, cara. Queiram ou não. Ou não? Tô errado? Tá errado. É, acho que você tá errado. Lógico que você tá errado. Você tá errado. Você achou que tava certo. Sempre certo. É um louco, o ouvinte concordou comigo. O que importa é a opinião do ouvinte. Vocês são antes, cara. É um louco. Vocês fazem parte daquela imprensa antes. Não, somos depois. Não, não. Vocês são anti-Corinthians, velho. Mas eu não me preocupo, não. Ô, amigão. Não. Ô, amigão. Opa. É, qual que é a importância, na sua opinião, aí na sua avaliação, com relação ao desempenho do time do Corinthians, tanto no ano passado... É o maior técnico de futebol que eu já vi no Corinthians. Putz, eu concordo contigo, indiscutivelmente, cara. Melhor do que o Luxemburgo. Eu concordo com você, melhor que o Parreira. Ele é melhor que o Oswaldinho, velho? Oswaldo Brandão? Oswaldo de Oliveira? É. E Oswaldo Brandão? Não, Oswaldo Brandão eu não vi, eu tinha 31 anos. Mas eu tô chamando o Benjamin pra conversa. Eu peguei o Brandão. Eu li a biografia do Brandão, Oswaldo de Brandão. Parece ser... genial. Eu peguei o Brandão, eu era criança, mas eu vi o Brandão. Foi técnico de 77. O Brandão era um monstro. Mas. Sim, mas desses dava, nem desses mas, era melhor que Jorge Vieira. Mas. Não, você tá doido. Jorge Vieira. Mas Jorge Vieira era uma figura. Né? Mas, pra mim, o maior treinador da história do Corinthians chama-se Tite. É, eu também acho, cara. Eu não vi o Brandão, cara, mas perto dos feitos do Tite alcançou. O Brandão também, o kit Brandão era legal. Não, mas foi mais figura, Sombra. Ele foi o treinador que fez com que o Corinthians saísse da fila lá, aquele título de 77 contra a Ponte. Ele foi emblemático também. Mas comparado ao Tite, cara. Não, eu acho o Tite o maior treinador da história do Corinthians. Diga, Domênico. Não, quem foi mais figuraça, o Jair Pereira ou o Jair Pisserni? Jair Pereira ou Jair Pisserni? Jair Pereira não é figuraça, Jair Pereira é um cara gente boa pra caramba. Ah, mas era figuraça, velho. Não, a gente disse que o Jair Pereira tinha umas coisas engraçadas. Jair Pereira é carioca, puta cara legal. Então, mas quem foi mais figura? A vida dele mudou muito. O Pisserni era figura? Era. Mas a vida do Jair Pereira mudou muito, sabe quando? Ele teve um filho que foi assassinado, num assalto. Pior mão nos cornos. Tomou um tiro. E aí o Jair Pereira nunca mais falou, pô, o Jair Pereira é um cara tão bacana. Eu tive o prazer de conhecer o Jair Pereira no Corinthians, pessoalmente. É mesmo? Pô, cara legal, cariocão. Sossegado. É. Passava a impressão de um cara sossegadão. Muito legal ele. Eu acho que ele mora no Rio ainda. Ó, amigão. Opa! O Jair Pisserni é o que falava. É o que meteu a mão na. Ele bateu num repórter lá. Jair Pisserni é o que foi técnico do São Caetano. Na época, a hora do Palmeiras. Tempo do Ademar. Tempo o Jair Pisserni não foi que foi pra aquele lateral esquerdo do Corinthians pega, pega, pega. Geninho. Foi Geninho mesmo? Foi contra o River. Foi contra o River no Morumbi. Esse foi o Geninho. Pega, pega, pega, ele pegou, foi expulso. Aí os caras entenderam. Um charme. É, o pega, pega, pega. Era o Roger. Que depois, o Roger, esquerdo, esquerdo, Roger que foi se naturalizou ele. Polonês. Ainda jogou bem. Na seleção da Polônia, não foi? Não, não, foi o lateral esquerdo. Não. Foi o Roger. Aliás, o Geninho era o treinador. Pra vocês, corintianos, qual foi o pior lateral esquerdo? O Fininho ou o Roger? Ainda acho o Augusto, cara. Aquele cara da Portuguesa. Nossa, é verdade. Nossa, aquele cara é um pavor. Nossa senhora. Eu lembro de um jogo, Corinthians e Palmeiras no Morumbi, com 10 minutos de jogo, tá 3-0 Palmeiras, ele falhou uns 3 gols. Mas o Augusto ficou muito tempo? Não, ficou muito tempo. Só no São Paulo que jogador ruim fica muito tempo. O Reinaldo tá 3 anos. O Roger, eu não acho que o Roger era mal. O Roger se queimou naquele negócio da expulsão, aí acabaram com ele no Corinthians. Ele não era mau jogador, não. Mas rotularam, pegou aquele rótulo naquela expulsão, acabaram com ele lá. Ainda mais numa época de... Precisa ganhar, precisa ganhar. Ele nunca chegou em lugar nenhum, ele é mal, sim. Oi, desculpa, repete. O Roger, ele virou papel da Polônia. Então, eu também acho jogador comum, cara. Não acho que foi pelo fato dele. Não, mas eu não falei que ele é craque. Falei que ele não era grosso. Não era perna de pau, né? Também... Mas o amigão, quem foi o maior jogador polonês que você viu jogar? Lata. Lewandowski. Lata era polonês. Não, então, mas, eu vi o Boniek. Lata acho que foi o maior jogador. Mas eu não vi jogar. Eu vi o Lata. Não era, vi. Não era da minha época. Eu fui ver o Brasil polonês. Lata era o careca. Careca. Eu não vi o Lata jogar. O grande problema de perguntar para um cara novo, que nem humano, que já também não é nenhum bebê, né? É que a Polônia, ela atuou muito em Copa, etc e tal, sim, até meados de 80, talvez... Depois a Polônia, ela nunca mais apareceu praticamente em Copa do Mundo, né? Então você fica meio sem referência. Acho que até eu só citei o Lato aqui pelo fato de uma vaga lembrança, mas não vi jogar. Não, é que ele era muito falado. Acho ele que a Polônia participou de Copa até 82, 86. Acho que até um pouquinho antes, né? De 80. É, bom, nessa época aí, vai. Nessa época, mas recentemente... Depois acabou, né? Oi, fala, amigão. Posso mandar um abraço pra dois colegas de serviço meu? Ô, pode falar, fera. Então um abraço pra você, Benjamin. Valeu, oh, obrigado, também. Mano. Valeu mesmo. Você também, irmão. É nóis. Torcemos juntos. Opa, aquele jeito, mano. Tem, não tem merchan, né? Tem. Como não tem? Tem prêmio bom aí, velho. Você quer repetir, mano? Ou você hoje vai ser mais duro na queda? Não, vou dar uma colher de chá pro cara, mano. O negócio é o seguinte, amigão. Você pode falar o seguinte, ó. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Boa, velho. Sabe o que você ganhou? Um cartão Zoom com R$50? Isso, velho. Você ganhou um crédito de R$50 no cartão Zoom, cara. Aí, ó. Tá vendo? Ganhou R$50 aqui do estádio. Parabéns, 97. Hein? O oferecimento show do cartão de bola. Zoom. Top, mano. Tá bom? Tá ótimo. Já fiz minha boa. Você manda pra mim na Vila Olímpia, Benja? Eu? Não entendi. Você manda pra mim na Vila Olímpia? Peraí. Me elogia, pô. Você manda na Vila Olímpia. Não, eu não mando em lugar nenhum, mas conheço bem aí. Falar em Vila Olímpia hoje, eu tenho. Eu vou estar na Vila Olímpia hoje, na Overnight. Eu tô abrindo um pequeno comércio na Rua Pequetita. Na Rua Pequetita. Já foi lá? Eu tô abrindo um bazar de 1,99. O Celto Melo quer falar aqui, só pra fazer escala pra mim. Oi, eu moro lá, sabia? Lá na Vila Olímpia. Você mora na Vila Olímpia? Lá, Celto Melo? É. O São Paulino Celto Melo? Lá, é lá, porque lá tem a casa do ator. Ah. Ah, não. É, RG, tem cartão pra mim? Qual o nome dela, velhinho? Cristiane vai conhecer hoje a cabeça do bacalhau, velho. Eu preciso falar isso aqui. Um ouvinte é outro dia aqui. Não. Eu lembrei, o RG falou do cartão. Ah. RG, explica para as pessoas que o cartão é figurativo. Vem um ouvinte aqui. Quis que a Mandinha pegasse os prêmios e ele falou, mas tá faltando o cartão que o RG me deu de tapa na camurça. Ela veio perguntar pra mim, que prêmio é esse tapa na camurça? Juro. Aí eu falei pra Amanda, isso é uma brincadeira. É um modo figurativo. Você ficou sabendo? Ligou pra você? Tô falando. Gente, é figurativo, hein? Gente. Explica, RG, pros caras, RG. É figurativo. Figurativo nada, tem que exigir mesmo. Peça na recepção. Decorativo. E é o seguinte. Deixa se lascar aqui. É simbólico pra você poder chegar pra patroazinha e dar uma zinha, velho. Pô, podia vender na loja do estádio, né? Mas cartões tapa na camurça. Mas virar. Calma. RG, eu vou dizer, viu? Ó, RG, deixa o pessoal se ferrar aí também, velho. Não, tem que pedir mesmo, solicite o seu. Ah, ele virá. Ele calma, será gente. Físico, mas hoje calma. Foi um dia pra aprender que tudo tem sua hora. Calma. Ô, Dodô, tem um ouvinte chamado Alex Casalotti. Certo. Ele tá lá no pedágio sem parar. Ele mandou uma foto do lado do rapaz aí. E falou assim, ó, além de passar a mão na minha bunda, ele fica falando mal do Dodô o tempo inteiro. Quem fica falando mal de mim? Como chama? É, Mota. Cláudio Mota? Aqui, ó. Futriqueiro, é. Futriqueiro. Não, tá falando mesmo. Que porra é essa, Mota? Que porra é essa, velho? Porra, Benji, mano. O Motinha, além de passar a mão na minha bunda, fica falando mal do Dodô. Ele falando mal de mim, velho? Olha, o cara mandou a foto. E o Moto fazendo o beijo. O cavalo de Troia, hein? Motinha, nunca falei mal do cara, velho. Só defendi ele. Sempre te falei, não vale nada. Sacanagem é essa, velho? É dois caráteres. Não, dois caráteres. Dois caracteres. Eu só queria rapidamente corrigir esse ditado. É, na verdade era um pônei de Troia. Pônei de Troia? Eu estava no dia e não foi um cavalo que eles fizeram. Não era tão grande não, assim. Não, era um pônei. Um pônei? Exato, só para corrigir, porque isso está errado. Não vou discutir com quem estava lá. Imagina, ó, testemunha ocular da história. Porra. Obrigado. Ô, Renan, um abraço para você, boa noite. Obrigado, boa noite. Valeu, até mais, tchau. Estádio 97 no oferecimento de impermeabilizantes Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. Chevrolet Cobalt. passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Também Extra, o maior vendedor de pneus do Brasil. Aproveite, você merece um Extra. O Estádio 97 também tem um oferecimento de cartão Zoom. É, sombra, sombra, sombra. Quer ganhar, amigão, R$5 de crédito no seu bilhete único? Quer ganhar? Então o negócio é o seguinte, galera, o negócio é o seguinte, é muito simples, você vai falar, ah, mano, mas aí deve ter coisa. Não tem coisa nenhuma, aqui não tem pegadinha, não. O Estádio 97 não tem caô, cara. É muito simples, sabe como fazer? Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e ganhe R$5 de crédito nele. Não tem pegadinha nenhuma. Você vai fazer esse processo aqui, baixar o aplicativo, cadastrar seu bilhete único favorito e ganhar R$5 de crédito nele. Só vai encostar o seu bilhete único no validador e pronto. Tá lá os R$5 na tua conta para você gastar como você bem entender, tá certo? É isso mesmo. Ganhe R$5 de crédito. Aqui não tem pegadinha, não. Zoom é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar. Você pode estar ali no sofá, você pode estar tomando café da manhã, discutindo a relação com a tua esposa. Enfim, você nunca mais vai pegar a fila para colocar crédito no seu bilhete único. Não perca essa, hein? Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Você não sabe como escrever Zoom? Eu vou soletrar para vocês, ó. Z-U-U-M de mano no final. Como é que é, Lucianinho? Fala aí. Soletre. Boa, lá, ó. É Z-U-U-M de mano no final, tá legal? Quer saber mais? Acessa também zoom.com.br/bilheteunico. E lembrando que o cara que ligar aqui no Estádio 97 e disser a seguinte frase, a frase cabalística, recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom. O cara ganha na hora um crédito de R$50 no cartão Zoom. Na hora não, porque o cara vai ter que vir até a rádio conhecer o Domênico Gato e tem que falar na recepção. Quero retirar meus prêmios aqui, inclusive o crédito que eu ganhei de R$50 no cartão Zoom, e quero conhecer o Domênico Gato também. Aí o cara conhece o Domênico Gato e ganha R$50 de crédito no cartão Zoom. Ah, mal, tô, tá bom? Todo dia aqui. Ah, é isso aí. É, meu, você não sai da rádio, né? Por que você não compra o colchão e põe aqui no estúdio? Ah. Ela podia comprar também, né? Oh, por que você não põe uma rede pro Domingo? Hã? Uma rede? Põe uma rede. Que é isso? Que é isso, Benjamin? Não, aqui, ó. Que é isso aí? Põe aí de novo, aí. Faz silêncio, faz silêncio. Os dois estão colocando. Pera aí. Não foi. Não. Que foi isso aí? Se tiver que falar, eu falo na cara, trouxa. Nossa, você tá brigando... O Mota tá brigando com um cara na rua. Olha lá. Não, ele foi indireto pro Domênico. Pra mim? Não, deve ser. Foi pro Domênico. Tá vendo de onde vem a violência? Não falaria pra mim, não falaria. Mas olha, eu pedi pro Sexto que tá lá, pro Sexto ajudar o Mota, que ele tá tendo dificuldade. Ô, Bolsonaro, deputado, o que a gente faz com o Mota? É, tá, a violência vem dele, tá ok? Olha só, eu sou contra a violência, entendeu? Agora uma frase dessa, sem incentivo o jovem a brigar. Portanto, poderia dar uma madeirada na boca do Mota. Madeirada não, está louco. Não, em nome da paz, tá ok? Pra ver como as coisas são, com certeza. Que animal. Beleza, hein? Olha aí, tem mensagens através do nosso aplicativo chegando. Já tem um aplicativo de energia? Baixa aí e mande sua mensagem. O João Carlos, ele fala aqui: Dodô, fui ao jogo ontem, fiquei embaixo da torcida do Rosário. Ah. O fato é que eles quebraram todos os assentos e jogaram pra baixo na torcida do Palmeiras. Idiotas, hein? Ah, mas esse tipo de comportamento selvagem aí, qualquer torcida vai praticar dentro do estádio. É porque lá, estádio, maninho, não tem um estádio, pelo menos 1% bom igual do Palmeira. Aí dá inveja, mas, né? Quando eu disse que o acordo foi feito com torcedores que estavam lá fora, hein? Não. O de dentro, não sei o que aconteceu, não, nem tava lá. Lá dentro não tem nada a ver. Ah. É, mas ó, o camarotinho do único é lá embaixo também, eu não vi isso, viu? É. Mas a torcida tava em cima? Tava bem em cima. Ah, mas o camarote único é protegida. Um sininho. Não, mas dá pra ver as cadeiras voando, né? Ah, é? Sim, é protegida. Mas, ô, vó, você tá chamando o nosso ouvinte João Carlos de mentiroso? Não, eu só falei que eu não vi isso. Talvez foi antes da vó chegar, né? Talvez que você tava com a Aldete lá, comendo um bolo. A gente teve a reunião da bocha ontem, eu cheguei em cima da hora. Ah, bom. Que bocha, hein? O Luan Luna. Olha, o Mota se ferrou, tá caindo uma baita chuva aqui. Ah, Deus é bom. Ah, não pode ser. É, mas tá feio, ó. Tomou sol aqui, onde? São Bernardo, né? Pra lá. Pra cá. É. Mas olha. Nesse sentido, quando assim. Quando segue a linha, São Bernardo hoje tá agitado. Mas olha, quando segue aqui a linha. Mas se chover, você vai ficar feliz. Segue a linha. Você vai ficar feliz. Segue a linha. Vai, Maju. Vai, Maju. Vai, Maju Benja. Vai, Maju Benja. Segue a linha. Vai, segue tá pensando a linha muito, onde, velho. Tem que ser sucinto. Não, ficaria eu, ou não? Eu tô tentando achar a palavra pra definir a minha felicidade. Ah, entendi. Que caísse um vendaval de tal moto. Maju Benja. Você falou de Maju Benja. Eu li um comentário do Boni. Que falou assim... Pô, o Bonner fica chamando a Maria Júlia de Maju, daqui a pouco ela vai estar chamando o Bonner de Bubu. Bom, eu não sei se vai, mas já está... Não, o Boni, é, o Boni. É, mas já está estremecido. O que estremecido? Casal. Que casal? Opa. Meu, você é futrica, hein, RG? Ó, casal. Ô, bicho, que gole uma fofoca. Que casal, o Bonner e a Fátima? É, quer saber, a Maju é muito mais legal do que a Fátima Bernardes. Fátima Bernardes, a impressão que ela coloca a cabeça ali dentro do travesseiro. Mas a Renata Vasconcelos é melhor que as outras duas somadas. Não, não, mas tô comparando aí com o que tem à disposição aí do William. Não, não, mas dizem a que a Fátima parece uma pomba, não parece? Viu, mano? Diz que o problema é que ele é sossegadão, é paquitão, é tranquilão, e ela é que é agitadona. Então, parece que... Nós vamos o William Bonner, pra quem não sabe... Foi coleguinha de sala do Domênico. O Domênico pode esclarecer pra nós. Ele é legal, Dudu. Gente boa demais. É. Mas se ele te vê na rua, ele te reconhece? Ah, não sei. Ó. Ele fala boa noite. Ele fala pra você, não? Ah, mas não é. Na rua. Eu conheço o William Bonner antes da Globo, cara. Ele furava seus olhos no colégio? Não. Se ligar pra ele, ele entra 5 minutos no ar com a gente agora. Não sei se ele vai lembrar, talvez ele lembre. Ele roubava seu lanche. Que lanche, porra? Vocês estão loucos do Domênico? Vocês não eram colega de escola? O som, mas lanche, quem fez mais sucesso na carreira? Domênico Gato ou William Bonner? Eu vou, porra, eu tá vou de Domênico Gato. Tá louco? Mano, por que o cara faz Jornal Nacional? Não, peraí. Basta analisar. Fazer uma enquete aqui no meu Twitter. Ah, no teu Twitter, você tá louco? Ó, o Domênico Gato é voz padrão de uma das rádios mais conceituadas da cidade de São Paulo. Isso é verdade. O William Bonner faz um programinha de uma hora e pouco. Viu como ele não ouviu, idiota? Que os caras nem estão vendo mais, mano. Os caras vêm tudo no YouTube essa hora. Eu falei que ele não ouve, ele tava na Antena 1, na Alfa, tô falando lá. Olha lá, ele tá indo pra Angra lá. Ô, mano, você tem razão. É uma das maiores rádios. Outra coisa, eu te pergunto. Boa noite. Um dos DJs mais famosos nos casamentos de São Paulo. Quantos casamentos o William Bonner fez de DJ? Nem convidado ele é. Mas ele não faz isso. Ele nem convidado ele é. Então, tá vendo? Ele não faz isso? Não, tá vendo? Faz. Tem menos qualidades que você. Não, Domênico, não é isso. Eu vou te defender agora, você Domênico. Você faz algo que ele não faz. Tá louco. Porque é o seguinte, o Domênico, quando era moleque, o Domênico era tímido. Ele me contou que ele mesmo, mas eu era então, mesmo. Você me falou. Tá no meu livro, não precisa ele, falar pra você. E ele tá chegava no William Bonner. Vai sair o livro já. Viu, mano? É isso mesmo, Domênico. Ele chegava. O defendeu você, tá bom, trouxe. Pode defender, eu vou contar a história. Agora. Pode respeito o Domênico. Não, respeito. Você conta a história que é. Eu vou contar o que você me falou outro dia. O que eu te falei? E ele falou que ele era tímido e ele pedia pro William Bonner agitar as meninas pra ele. Falou, William, agita lá pra mim, porra, velhinho. É, mentira. Quando ele olhava, o William tava pegando as minas, velho. Ó, o que mais faz sucesso? Ele falava, pode chegar com a safada. Não, pro Domênico ter namorado Fátima Bernardes? Então, eu queria chegar aí, mas... Sombra, o que faz mais sucesso no Brasil? Isso aqui, ó. É. Boa noite. Boa noite. Ô, porra, velhinho! Porra, velhinho! Colete da tua velha! Porra, velhinho! Ó, deixa eu deixar isso aí. Isso é bordão. Porra, velhinho! Eu e o William Bonner, nós estudamos no Senac pra tirar o DRT de radialista. É. Então foi em 86 apenas isso. Tá vendo? Você virou radialista, ele virou televisista. Aliás, ele já era radialista. É, mas ele era radialista já. Ninguém sabe dele no rádio. Quantas músicas da Angélica ele anunciou? Não sei, não sei. Mas, não, a rádio que ele trabalhava não era rádio de... Então, pô. Domênico, pega a tua humildade. Olha. Faz um origami, pô. Boa noite. Vocês estão loucos querendo comparar com o William? O William é muito médico, você tá louco, para. Não, o William Bonner só tem uma coisa ali maior que o Domênico, que é São Paulino. Ele é São Paulino uma vez. Aí é pior. O William Bonner é TP. Aí eu tenho que dizer pra você que é pior. O William Bonner é TP, você é ao vivo. Uma vez eu encontrei o Bonner lá na Globo, lá no corredor, e ele disse que a madeixa branca que ele deixa foi ideia do Domênico. Falou, pô, deixa um negocinho pra passar credibilidade. Não, porque eu não falei mais com ele. Converso com ele. Existe um estudo que diz que as pessoas que têm o cabelo grisalho passam mais credibilidade. Então, e o Domênico falou isso pra ele, ele falou, vou dar uma madeixa aqui. Não falei nada disso. Não mente. Bem lembrado pelo... Bem lembrado aqui fora... Estou mentindo no ar. Bem lembrado aqui fora do ar, pra essa figura que eu vou te falar, na minha opinião, a figura mais importante dessa rádio, que é o Bar. O Bar acabou de lembrar uma história. Você foi falar dos corredores globais. É impossível não lembrar do dia... Ah, bem e fomos lembrado. Ao Jô Soares. O que aconteceu? Ah, o trouxa do Mota viu o Chico Pinheiro, parecia um pavão. Saiu batendo asa. Chico Pinheiro, meu senhor! É verdade isso. Seu teu fã, mas deu a mão, tá até agora, velho. O braço do Mota até definhou. Lá na Globo aquele dia foi 48 minutos com o braço tendido. Ah, sombra. O azar dele. Na frente, quem? Na frente de quem que aconteceu isso? É tetra! É tetra! Eu saí rolando na Globo, de cambalhota. O Benjamin, ele vai lembrar disso o resto da vida dele. Aquele dia no corredor da Globo, eu fiz igual o Vampeta no Palácio do Planalto. Fez, da Copa. Eu lembro. Isso aí merece capítulo no livro do estádio. É mentira? Pior que é verdade. Peraí, é mentira. Quem tava do lado? Eu tava do lado. Mas você viu isso aí? É mentira? O Chico Pinheiro não... Ele não deu a mão ainda. Ali, você lembra? Ele não viu. Ele viu. Era no alto. Ele viu o moto, ele falou que tá queimação de fio. Cara, meu bobão assim. Tinha duas salas de maquiagem. Uma que a gente ia entrar e a outra que os caras lá, os jornalistas estavam usando. Boa noite. E o Chico Pinheiro vinha, tava vindo e ia entrar naquela. E nós estávamos ali no, naquele espaço, ali, naquele hop. Quando o Mota viu o Chico Pinheiro... Saiu levando, que nem um pavão. Foi pra cima. Foi que nem um pavão, não foi? Ele foi mesmo, mas foi? E esse aqui precisa... Mas, pera, você responde o Domênico. Você ficou quieto, ele só vendo. Não, pergunta pra ele. Ele foi, pra... E o Benjamin assistiu. Mas você é um pavão, não é? Foi cumprimento. Aí eu, o cara passou... Passou batido. Mas você fez na hora, não, você já. Não, mas o cara não viu o Mota. Na hora, você já... Como o cara não viu o Mota, mano? O bicho pesa 130 quilos. Não, ele só falou bem, ele, cara, ele passou, desviou, quando passou, você já... Impossível não ver o Mota. É um mastodonte. É. Cara, eu vi a cena... Eu só vi uma teta do Mota é maior que nós, já. Ele é mais largo que cintura de mulher que teve 10 filhos. Eu vi o Chico Pinheiro chegando em slow motion, cara. Verdade. Aquela cena que vai devagar, né? É devagar. Só faltou tocar a música do Carruagem de Fogo, velho. Ah, é. E o idiota levantou as asas e fez assim. Mas quando ele ficou com a mão e ele passou, o que você fez? Você já ficou louco? Igual o dia que o Guerreiro fez o gol contra o Chelsea. Eu tive a mesma reação. Olha, vamos fazer uma brincadeira no resort do estádio 97? Que vem aí o resort do estádio. Vamos fazer uma brincadeira? O Mota é um idiota. Todo mundo foi cumprimentar o Mota, deixar ele com a mão no vazio. Ah, coitado. É. Isso é muita maldade. Ah, eu gostei dessa, tá ok? Não é não? Ah, mas é maldade demais. Benjamin, você acha que nos 17 anos de estádio 97, do qual você participa de pelo menos 16... Vou fazer 16. Em vai agosto. Fazer 16? O Mota é o maior trouxa que já participou do programa. Como assim? Não. É muito pesado. Vocês estão loucos. A pergunta foi feita aqui. Estão loucos. A pergunta foi direcionada ao mundo de Israel. Ele deve estar nervoso agora. Não há a menor dúvida sobre isso. Juro, é uma coisa... Chega a ser uma coisa agressiva. É. A ignorância desse cidadão. É agressivo. Às vezes eu acho. O Mota exagera, é um personagem, mas não é. Não é, né? É isso. E aí. Agora lá no. Né? Você explicando isso. As coisas pra ele no flash, ele não entendeu nada. Olha, vocês vão ter oportunidade de conferir toda essa ignorância de 10 a 12 de junho. Dengue, chikungunya, dólar alto, Operação Lava Jato, separação da Joelma e Chimbinha. Chega de notícia ruim. Vem aí a 8ª edição do Resort do Estádio 97. Ah, amigão, quando convém? De 10 a 12 de junho, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Olha só, tá ok? Eu até vou no spa, desde que não esteja o Motinha, tá ok? Mais um final de semana ao lado da turma do Estádio 97, com um torneio de futebol society, jogos de cassino da Cassineira, futebol de videogame e stand-up do Rudy Landucci. Olha, só não pode esquecer do bingo do Estádio 97, hein? E as Olimpiadas. Soletrando. Não, é Olimpiadas mesmo, trouxa. Os jogos mais malucos valendo medalhas. Faça sua reserva na Lotus Travel 28964665 28964665 ou informações via e-mail viagens@lotustravel.com.br. Eu já reservei o meu, ficaremos eu, Arnaldo e meu amigo Obama no mesmo quarto, amigo. Pacote em 6 vezes no cheque ou cartão. Ah, dona Domênica, para nós meninas, tem piscina, academia e spa. Resort do Estádio 97, de 10 a 12 de junho, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Faça hoje mesmo sua reserva, antes que os chineses comprem tudo. Ligue agora mesmo, faça sua reserva, é o Resort do Estádio 97. Ó, o pessoal da Lotus Travel está nesse momento de plantão, aguardando a sua ligação. Ligue 28964665 28964665. Você vai achar demais, tenho certeza, garanto a sua diversão. Resort do Estádio 97, de 10 a 12 de junho, no Bourbon Spa Resort, em Atibaia. Fim de semana com toda a turma do Estádio 97, até o trouxa do Mota. um dos melhores resorts do Brasil. E com todo tipo de entretenimento. Você fala, ah, vai ter o famoso Futebol Society, o campeonato? Vai. Vai ter futebol de botão? Vai. Vai ter o bingo do estádio? Vai. Futebol no videogame? Você não precisa nem dizer, cara. Todo mundo ama. Mas nós teremos aí um poker. Evento que serão... Ah, cassineira, vai montar lá as mesas. Opa, de poker, de blackjack, roleta. Boa. Né? Vai ser legal demais. Nós vamos também fazer o programa ao vivo de lá. Vai ter a resenha do Zé. Vai ter o stand-up com o Rudy Landucci. Boa. Teremos um evento especial em função de Olimpíadas. Vamos fazer as Olimpiadas do Estádio 97. A gente podia fazer um programa naquele teatro chamado, igual a GNT tinha, o Multishow, Irritando o Cláudio Mota. Uma boa. O Mota fica quietinho, fica sentado no meio e é uma rodada de zoeiras com ele. Mas dentro das Olimpíadas, o tipo de prova que nós vamos oferecer aos participantes para concorrer às medalhas de ouro, prata e bronze... Gente, ó, para não depois dizer que, ah, cadê minha medalha de ouro? Até é figurativo, tá bom? Ah, por exemplo, tira o alvo, vai arrumar uma pistola de dardos e vou botar uma maçã na cabeça do Mota. Aí eu gostei, tá ok? Não é aí legal? É legal. Não é legal? Ó, poderia botar uma mecha, tá ok? Você sabe o que podia fazer também? Sabe que ele atirar na boca do palhaço com água? Com água. Só que como a gente não tem a pistola d'água e não tem o palhaço, eu tive uma ideia muito legal. A gente o leva o palhaço de boca aberta. Com aquele bafo de nicotina, tá ok? O Mota fica de boca aberta. E aí, você mira o esguicho de... Né? Podia ser esguicho de ácido, né? Tá ok? É, não, mas não deixa de ter ácido úrico. Então, tá ok? Você tá maluco? Ó, você não pode dar essa ideia. Boa. Meu, pode falar, eu não posso ouvir essas coisas. Pô, o Benjamin tá ficando louco aqui. Cara, vai ser demais, velho. Cara, vamos levar o Chico Pinheiro no resort. Ô, Landucci. Ô, mas vamos fazer um boneco dele com a mão estendida do Chico Pinheiro? Vamos. E aí lá ele cumprimenta. Vai ser sensacional. Então, a resort do Estádio 97, de 10 a 12 de junho, você pode ligar agora. E quem fechar hoje o resort do Estádio 97, lá na Lotus Travel, que é a única agência autorizada a vender o resort, tá bom? Vai ganhar um par de ingressos para ir na Festa do Energia na Veia, dia 12 de março, no Palácio das Convenções do AMB, com os DJs do Energia na Veia, apresentação de Silvio Ribeiro, Domênico Gato, show de Biquíni Cavadão e o show do Supla também. Pra você ter ideia, esse espaço Hot Zone é um espaço open bar. O ingresso feminino, por exemplo, custa 120 pau. O masculino, 150. É caro. Pra um casal, 270 reais, cara. Não é legal? Pô, e open bar é esquema, hein, Sombra? Nossa, que é. Hein, mano? 270 open bar? Reais é top. Mais do que 10%. Né? Acho que é quase o desconto do negócio. Baita, uns 10% por aí. Tá? E você pode parcelar o resort em 6 vezes, no cheque ou no cartão. Então ligue agora e faça a sua reserva. 2896-4665, vai ser legal. Ó, essas Olimpíadas aí vai dar o que falar. E vai cair bem perto do Dia dos Namorados, né, mano? Que dia dos namorados? No domingo, dia 12. Sim. O mano, que é o maior casamenteiro desse programa, o mano, que é o cara que namora mais tempo no território brasileiro, ele vai bolar alguma coisa bacana aí pros namorados aí que forem ao resort do Estádio 97. Vai Vamos ser sim, com certeza. Vai ser bacana, mano? Com certeza, Sombra. Vai ser top, hein? Vai ser legal. Tá bom? Você de noite, quando estiver lá namorando com a Thaís, fala assim, Thaís, vamos pensar num negócio e tal. A Thaís beleza, é criativa. Ela é... Como assim? Vamos pensar num negócio? Não, tudo que joga. Se quiser, eu ajudo a bolar aí, mano. Só chamando. Bolar com você bolar. Mesmo, né? Você vai bolar, calção? É. Ô, Landus. Oi, amor. O Anderson Leite tá lembrando também o dia do... Ah, o... Pô, mas posso falar? Vocês falam? Tem que falar que o Chico Pinheiro foi mal, hein? Tem que defender o Mota também, hein? Ah, lógico que foi. Tá bom, vamos defender. Ah, foi. Mas deixa eu te falar. Ah, desculpa. O cara tá lembrando também o dia. Lembra que eu mandei o Motinha ligar pro Leão técnico do Corinthians? Você deu o telefone do zoológico. Ah, essa foi a melhor. Aquela que ele deu no Sombra também do negócio do Luiz Fabiano. Ficou 3 dias sem falar comigo. Não. Mas a do Leão... Landucci. Mas você sabe Landucci. Que ele disse que... É engraçado, Beijão. Ele disse que ele gosta de fazer o tipo burro de propósito. Vocês acreditam nisso? Óbvio que não. Óbvio que não, né, cara? Eu acho que não. Ô, Landucci, o Leão era técnico do Corinthians. Aí eu falei pros caras, peraí que eu vou fingir que eu tô com o Leão no celular. Aí o Mota entrou no ar, eu falei assim pra ele, ô, Mota, deixa eu te falar, o Corinthians tá indo jogar, acreditando pra Caimbu. Falei, Mota, o Leão vai dar uma entrevista exclusiva pra gente lá do ônibus. Mas, ó, liga pra ele agora, urgente, cara, que senão não vai dar tempo. Aí deu o telefone do zoológico. Sensacional, cara. Aí ele ficou 3 dias sem falar comigo, mano. Foi aí quando ele acalmou, eu falei, mano, tinha que falar pra você. Quando você ligou no zoológico, pediu pra falar com o leão. O que, que a mulher falou? Vai, seu babaca, não tem mais o que fazer, vai encher o saco. Eu lembro que eu trabalhava. Ai, o Mota é demais, velho. Pode falar com tudo isso, eu adoro ele. Mas se ele fosse inteligente, não ia ter graça, velho. Eu trabalhei numa emissora que ficava no mesmo prédio, ali no aeroporto, que era da igreja aí, qual é o nome da igreja? Universal? Universal, é, do mesmo dono lá, do Edir Macedo, né? Pô, de todos os pastores lá. Ali não era Record, né? Isso, eu trabalhava no aquele galpãozão grande. Chamava, né? Nova FM Record, ficava no mesmo prédio, mas era outro dono, né? Mas o FM funcionava lá dentro, bicho. Isso me lembrou quando os caras da rádio ligavam na portaria da Record falando que queria falar com o pastor alemão. Pastor alemão. Ai, meu Deus do céu. Isso deve ter partido do Benjamin, cara. Eu? Esse trote. Ai, era você que ligava lá. Amigo. Meu Deus do céu. Cuidado! Opa! Cuidado! Você tava parado aí. Que inesperado, hein? Você não contava passar o fim de semana com o carro batido, né? Mas desce lá pra ver. Agora não adianta. Tem que pegar o problema de frente. Tem que enfrentar, né? Desce lá. Vem que bateu no teu carro. Vai lá ver. Quem? A Paola Oliveira! A batida ser gostosa, né, velho? É, bota gostosa nisso. Ah, rapaz. Mas tudo bem, fica tranquilo. A Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. Oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre. Aproveite que você já vai estar com o celular na mão e peça para fazer uma selfie com ela. Senão seus amigos vão duvidar dessa história, hein? Que você, logo a Paola Oliveira foi bater na tua traseira? Que coisa! HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97 também tem oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Lembrando, tá rolando pedágio sem parar agora. Avenida Maria Servidei Demarque, 398, saída do quilômetro 23 da Via Anchieta. Eles estão lá no posto Shell, em cima da ponte Ferrazópolis, em São Bernardo do Campo. Passe por lá, concorra a ingressos para a Festa da Véia, ingressos para cinema, tem bonés Estádio 97 Vista Aérea, tem camisetas do Estádio 97 Apoio da Fit Camisetas, tá bom? Tá legal demais. E além de tudo isso, você vai aprender como funciona essa tag do Sem Parar, que é é a verdadeira pulseira VIP do seu carro. É, cara. Legal. Elimina todos os seus problemas aí de cancela de shopping, cancela de pedágio, não precisa ficar parando, verdade, tirando dinheiro do bolso, pagando. Imagina, vem tudo na tua conta. Só passa dando tchau, velho. Passa dando tchau, pelo amor de Deus. Isso é legal. Tá? Então daqui a pouco a gente vai falar ao vivo direto do pedágio Sem Parar. Ô, mano. Sim. Você lembra de algum time que processou a própria torcida organizada? O Sport, você lembra ou não? O Cruzeiro, Sombra. Acho que o Cruzeiro ele entrou com recurso. Então, mas ele entrou com recurso para que as torcidas não utilizassem o escudo do Cruzeiro nos seus fardamentos, né? É, o Sport ganhou uma ação de ressarcimento contra a organizada por uma briga em 2014. É? Ah, é? Porque em 2014 o STJD puniu o Sport com perda de mando de campo na Série A e pagamento de uma multa de R$10 mil por conta de uma briga das torcidas organizadas, né? Aí, ao romper com a torcida, o clube entrou com uma ação de ressarcimento e hoje ganhou a causa. Vai ser indenizado no valor de R$13 mil. É, mas se você for pensar, a torcida organizada hoje é quase que uma empresa. Pô, os caras têm presidência, têm diretoria, têm departamento financeiro, têm... Pô, então... Mas é que tá assombrado. É, muitas vezes os clubes acabam subsidiando essas torcidas, né? Também. Às vezes existe aí esse vínculo, RG, mesmo que não oficial, mas a cumplicidade, ele acaba... A cumplicidade existe. Acaba existindo. Então o clube, ele até tem o direito de fazer isso, mas muitas vezes não faz. E, querendo ou não, o torcedor quando age de maneira impulsiva, RG, quando o torcedor muitas vezes é burro, ele atira alguma coisa no gramado, ele impede com que o clube jogue na própria casa e o clube tem que remanejar talvez toda uma estrutura e levar os sócios torcedores para longe, enfim... É um processo que custa um dinheiro pro clube, Sombra. Fora a arrecadação que o clube deixa claro. De ter por estar jogando em casa. É verdade. Olha, então acho que o clube tem que fazer isso sim, cara. Com torcedor burro tem que agir assim. Informações rápidas do São Paulo. São Paulo que joga amanhã às 4 da tarde no Pacaembu. Contra o poderoso São Bernardo do Campo, né? É, só uma outra informação. O clássico São Paulo e Palmeiras vai ser no Pacaembu. Será no Pacaembu no dia 13, né? Então não haverá no Morumbi. Inclusive a gente ia fazer até torcida estádio 97 no camarote único para São Paulo e Palmeiras. Infelizmente a gente vai ter que mudar porque o jogo foi transferido para o Pacaembu. Camarote único é o estádio do Palmeiras, do Corinthians, e o São Paulo. Isso. E eu vou te falar uma coisa, hein? VIPão, né? São três camarotes maravilhosos. Que é VIPão, né? É, olha, o Marcelo Neves fez um trabalho de primeiro mundo. É, legal, viu, legal. É uma experiência, né? Não é só pela estrutura física, né? O atendimento, né? Legal. Olha, é muito bonito, viu? Tem um rapaz tirando fotos, umas meninas bonitas, gentil. Elas levam você da porta até lá, vai conversando, falando de receita. Ô, vó, elas pegam na mão quando chega você lá, velhinha. Elas pegaram na mão, porque a vó tava toda nervosa, tremelenta, mesmo, né? É. Legal, hein? Bom, vamos lá trazer mais ouvintes. Já tem interrogatório no Estádio 97, hein? É verdade. Já. Com certeza. Fique ligado aqui no Estádio 97. Vamos a mais ouvintes? Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E Grupo Esser, construindo com valor. Ó o avião, ó. É, malandro. Você menos espera, o avião do estádio passa. Aí sim. Tá ansioso, mano? Opa, como sempre, Sombra. Tá ansioso? Nada como, né, Sombra, aproveitar e fazer uma trip dessa daí, conhecer uma cidade como Barcelona. Fiquei sabendo que você vai levar sua namorada, né? Levarei. Tá ansiosa também? Também, Sombra. Também? E aproveitar pra comprar euro agora, né, velho? Aproveitar que o euro deu uma despencada. Opa! É verdade. Opa! Pode pintar uma surpresa lá, mano? O quê? Você pode fazer uma surpresa lá, numa das Ramblas lá, pra namorada? Você quebrou todo o encanto. Não era pra falar? Você estragou a surpresa, era uma surpresa, animal. Ele ia pedir ela em casamento em Barcelona, animal. Agora eu vou ter que mudar. Puta cara sem graça. E o ano também, né, mano? Já não dá, Essa viagem veio. Muda o local, o ano. Então o RG furou a panela. Então me agradeça, né, mano? Não, você vê que ele ficou triste agora. Olha, o mano com sua testa de chau-chau agora, bicho. Ô, rapaz. Thaís, você não sabe a cara de triste que o mano tá agora. Ele ia te pedir em casamento, pois é, em Barcelona. A RG estragou a surpresa. Não, ela não, mas quem deve tá me xingando pra caramba é o pai dela, né? É o puta. Depende, cara. Tem pai que não quer que a filha case nunca. Será? Porra, Bia, você vê o Zé Antônio, não quer que a filha case nunca. Ah, sério? Mas é diferente. Eu tenho a sensação que o pai da Thaís não aguenta mais. Né? Pô, tudo disso jantando lá, almoçando. Aguenta. Será? Aguenta. É, então, gosto. Faz o tipo genro. Artista. Genro bonzinho, meu genro é artista. Né? Alô? Alô? Quem fala? É o Fabiano. Fabiano do quê? Fabiano Moura de Freitas. Quantos anos, Fabiano? 3.4. Muito ser Moura. 3.4, RG. Como é que fica? Eu não acredito, baralho! Truco! Oh. Tem o Fabiano, tem o Fabi Mês, tem o Fabi Dias, tem o Fabi Semana. Depende. Não, olha aí, né? Ridículo. Você vai ligar pro Fabiano. Fabiano, Fabi Mês, com assim zero. Ridículo. Tá louco? Chamador de nota. Sensacional, aí a cara do tonto, do chamador de nota. Tá Fala que boa, amigão. Outro beijinho ali, ó. Meu Deus do céu. Chupa. Fala aí, ó. Se é o ganso. Eu vou pegar o cotovelo. Toma essa. É isso aí, Rogê. É isso aí, moleque. É nóis. Eu conheço o parceiro aí, velho. É nóis, pô. Brincadeira, essa fera mais do que nunca. Olha aí, hein? Você imita todo mundo aí também, velho? Você gosta de imitar, rapaz? Ah, eu gosto. Eu não sou domingo, mas sou fantástico. Olha só. Olha aí, com piada e tudo, hein? Qual que você imita, Léo? Qual que você imita bacana aí? Quem você imita aí não vale o Barney. Ó, posso imitar. Eu tenho o prazer de entrevistar meu amigo Benjamin. Era a Marília Gabi, né? É uma merda, né? Mas nossa, velho. Não, é melhor treinar. Ó, velho, vai nos que você sabe. Vai, qual que é que você manda? Não, deixa pra lá. Não. Dodô! Fala, velho. Posso te pedir, fazer um pedido? Não, mas é ridículo o Rudy ficar intimidando o ouvinte. Minha mãe é uma grande fã que escuta você de manhã com o palhacinho, a dona Fátima. Sua mãe? É, minha mãe, a dona Fátima. Dona Fátima, muito obrigado aí pela audiência. Mãe do ouvinte. Um pra, e ela adora café, viu? Mandando um beijo pra ela. Ah, café, café é o elixir da café? Vida. Soletri. Adoro café, café, café. Café é o elixir da vida. Café. Tá certo, um beijo pra ela, viu? Manda um beijão pra ela e pra minha irmã, Luciana. Luciana também, gente boa. Você conhece? É, com respeito. Tá? Ouvinte, ouvinte é tudo gente boa. Café, o Domênio, café é o energético da gastrite. Ah, que bobagem. Desce gastrite, tava ferrado. Vou te falar como é que eu tava esses dias. Ah, mas bobagem, bobagem. Mas, cara, eu odeio mas você café, é outras coisas, né, velho? Não, café. O Domênio tem estômago de avestruz. O cheiro do café é bom, cara. Nossa. O cheiro é bom. Tudo no café. Agora, é bombom de café ruim, licor de café eu ruim. Eu também acho, mano. Café sorvete ruim. De café ruim. Nota bolo zero. Bolo de café nota ruim. Zero. Tudo que é café ruim. Qualquer derivação de café que não seja bebida é ruim. É. Agora, ó, Sombra, esse jogo aí do Palmeiras-São Paulo e Palmeiras que é no Pacaembu que você falou, é dia 13, né? É. Será que não vai ser marcado antes, não? Porque tem passeata na Paulista, hein? É mesmo. Pode ser que mudem, né? Aqui, pode ir pras 11, né? Obrigado ao Marcos que mandou um e-mail aqui, avisando aqui. Mas independente de ser o Pacaembu, será que já não mudariam, mesmo sendo o Morumbi? Então. É. Sabia direitinho, né? É, ainda mais tá na atual circunstância. Vixe. Ô, velho, e o bairro? É, o Benja tá aí? Ah, o Benjinha, né? É, agora eu vou pedir um silêncio no estúdio. Ah. Porque é o seguinte, quando escuta quando ele não sabe o bairro, aí faz barulhinho pra ele pesquisar no Google. Isso? Hã? Pra ele pesquisar no Google. Silêncio, que eu vou falar. Tua ligação tá muito ruim, velho. Em bom tom. Tua ligação tá ruim. Deixa ele falar e assim que ele falar, você tem que falar. Okay, ô, Beijar, não tá picotando nada, não. Não tem nada picotando, não. É, fala aí, Domênico. É, tô de olho em você, vai. Ô, oh, você tá desligando meu microfone aí? Tá problema na torre. É, torre o Katsu, vai. Fala. Ele fala, você fala. Vai, ó. Bairro Nova Jete. Nova? Ah, pronto, vai. Nova Jete. Já conseguiu digitar? Nossa. Só que você falou Estados isso? Unidos, amigão. Vai. Eu não preciso falar isso, porque isso aí é São Caetano. Ô, agora pode falar um negócio. Eu preciso dar uma saída. Eu preciso até o dentista e já volto. Posso só falar um negócio pra você que você foi muito legal? É. Chupa, trouxa. Ah, juiz! Que isso? Traz a irmã que eu chupo. Ah! O que foi que você falou? Ah, traz a irmã. Olha, não sei. Olha o respeito com a minha família. Você não tem meio estilo de quem olha, sabe. Olha, olha. É melhor pegar alguém pra te ensinar. Olha. Mano. Não, eu sou formado em línguas, veja. Ah, formado em línguas. Você é bilíngue, então não vou discutir. Não, veja, você. É nóis, eu gosto de você pra caramba. Eu também te adoro, velho. É nóis. Aqui é Corinthians. Aqui é Corinthians sempre. É nóis. E domingo eu vou pegar o Santos com o time reserva e tudo. E vai ganhar. Com vai, certeza. Vai ganhar experiência. E ó, um detalhe, hein? O Domênico é o cara mais imparcial do rádio. Ouça, ouça isso. É o ouvinte que fala, eu não pedi pra ele falar. Tava é o ouvinte indo que tá falando. Vocês é o cara mais imparcial do rádio. Vocês têm dor de cotovelo, é esse chama, é o problema de vocês. Você tava indo mano, bem. Tudo como dor de cotovelo. Esse cara usa tóxico, hein? Não usa nada, ele sabe. Como ele chama? Esqueci o nome. Fabiano. Pode me chamar de tudo. Fabiano Fabinês. Quesito, nota zero. Fabiano, se tiver num penhasco o Domênico e o William Bonner, você salva quem? Domênico. Quem é melhor, Domênico ou William Bonner? Domênico. Qual frase é mais marcante nesse país? Boa noite. Boa noite. Porra, velhinho, escolha da tua véia. Porra, caralho, velhinho. Oh, caralho, né? Mas eu não falo isso, né? É que ele fez o offline agora. Não, boa noite. Tá vendo, Dudu? Ah, mas Domênico, eu ouvi o programa, eu fui uma festa que ele do Domênico. Um casamento que o Domênico fez. Sensacional, Domênico. É nóis. Ele foi na festa que eu toquei lá. Você tá falando que ele ouve o programa e por isso diz que você é melhor. Você já assistiu o Jornal Nacional? Vixe, tô cansado. Então, chupa, Domênico, você é melhor que eu. Chupa, Domênico. Ele, não é isso, ele ouve nós todo dia. Ele gosta de nós. Todo dia. E assiste dia. O Jornal Nacional também, não assiste? Assisto, mas eu canso mais do Jornal Nacional do que ele escutar você. Tá vendo, Domênico? Você é melhor que o William Bonner. Eu não sou melhor, vocês estão loucos. Ô, amigão, desnecessário, não. E aí, Sombra? Ô, Sombra, mano. Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem. Ô, amigão, antes da gente começar a falar a respeito do Corinthians, cara. Cara, é bom. Ele é engraçado. Eu queria passar até a lista dos convocados do Dunga, que a gente não abordou muito o assunto ontem, cara. Nossa, mas... tem isso, teve. O Dunga, ele convocou aí a seleção brasileira aí pra Brasil, Uruguai e Paraguai e Brasil. Mas é jogo válido? Dois jogos válidos aí pela eliminatória, não? São os jogos das eliminatórias que o Brasil vai enfrentar. Sim. Ó, o Brasil, ele convocou aí, ó, amigão. O Alisson, goleiro do Inter. Certo. O Diego Alves, que hoje joga no Valência. E o Marcelo Groi do Grêmio. Seleção brasileira tá bem servida de goleiros ou não? Não chamou o Jefferson? Não, Jefferson não. Oh, também Domênico, chamou calma o Cássio. Aí, né? E o Cássio é melhor que esse. Graças a Deus, o Dunga esqueceu. O Marcelo Groi é bom. Seria o Alisson, o Prazio e o Cássio. O Prazio, boa. Olha, se fosse ver por merecimento, o ouvinte tem toda a razão. Por merecimento, Tite. Por merecimento. Não é verdade? Os zagueiros. Não, o Cássio concorda. Hoje é melhor que esses aí que estão aí. O Prazo tá melhor que esses aí. Deixa o Cássio quieto. Não sei, mas é melhor. Se lixa o Brasil. Deixa os caras jogarem. É isso aí, mano. Né? Amigo, ó, pra zaga, o Dunga convocou o Davi Luiz. Conhece o Davi Luiz? O Chorão? Conheço. E ele que fala David Luiz? David Luiz. Ele fala David. Ele não fala Davi Luiz. Eu vi na convocação ontem. Ele fala David. E ele fala Manchester City. Então... E ele fez o curso Mota de português, que ele fala seja a cada três palavras. Seja. Ele fala seja. Que não existe. Seja não existe. Então, explica pra ele. Mas, ó, pros zagueiros aí, ele convocou... Ele convocou, então, aí, ó, o Davi Luiz aí, zagueiro do Paris Saint-Germain. Certo. Convocou o Miranda, que tá jogando agora no Inter de Milão. Boa. O Gil, que tá jogando agora no Shandong Luneng. Jogava bem, não sei como é que tá agora. E o Marquinhos aí, que joga no PSG também. E aí, a zaga tá bem servida, na opinião de vocês? É o que tem de melhor. Não, vocês não, só tem um aqui. Mano. Não, mas os caras do programa aqui também estão participando, estão pedindo. A gente vai embora também, não tem problema. Não, mas você pode dar sua opinião, fala sua opinião. Sente falta do Lucão aí. Nossa, você quer ferrar com a seleção mesmo, né, mano? Os caras tomam de 7-1 e eu que quero ferrar? Ah, tá, mas não precisa ser 10, né? 7 já tá bom, né? Fala um zagueiro canhoto que tem. Canhoto? Podia ser o Vitor Hugo, hein? Ah, o Vitor Hugo tá jogando muito, hein? E é uma figuraça o Vitor Hugo. Vamos lá, faltou o Thiago Silva aqui. Tá na cara que o Dunga ainda não digeriu muito bem as críticas que o Thiago Silva também fez pra ele, né? Mas enfim, ó. As laterais, cara, ele chamou o Danilo, que tá jogando agora no Real Madrid. O Daniel Alves também, que tá jogando no Barça. O Felipe Luiz, do Atlético de Madrid. E o Alexandro, da Juve. E aí? Faltou alguém, ou vocês acham que tá? Eu acho que é por aí mesmo. É o que rola, né? Mas, acho que o melhor lateral direito do Cone Sul da América é o Fagner. O Fagner tá jogando bem, cara. O Fagner tá despontando entre os melhores laterais direitos do Brasil, cara. O Fagner tá jogando bem mesmo. Aqui mas, ele tá jogando bem, tá? Volantes, cara. Ele colocou um jogador aqui que eu acho que não é volante, mas beleza. Vamos falar, ó. O Luiz Gustavo, que tá jogando agora aqui também, naquele time lá que é o Wolfsburg, né? O Fernandinho também, que é do Manchester City. E ele colocou o Renato Augusto de volante aqui, entre os volantes da seleção. De volante? Ele foi convocado como volante. Mas não é, o Renato Augusto é meia, mas beleza. Luiz Gustavo e Fernandinho, na opinião de vocês aí, estão entre os melhores mesmo? É isso mesmo que tem? mais ou menos. Olha, mano, eu vejo às vezes o Fernandinho jogar, não vou dizer pra você assim, pô... Que é mau jogador, é bom jogador, vai. Mas também não é um fenômeno, sabe, cara? Não me encanta também, não. Também não é nada do outro mundo, é um bom jogador pro patamar de hoje, é ok. Talvez tá, vai, serve. É que o Elias tava jogando, mas ele se machucou, ele não pôde ser convocado. O Paulinho também tá escondido lá também, né? Enfim, aí não quis convocar. Mas na meia, cara, ó, ele chamou o Felipe Coutinho, o Oscar, o Lucas Lima, o William, o Kaká e o Douglas Costa. Desses aí, eu boto mais fé, é no William... Que o William realmente tem boa fase. O William é um dos caras que, meu, não vou dizer carrega nas costas, né? Mas é um dos suportes, um dos pilares aí do Chelsea, né? Eu acho que o Felipe Coutinho, em menor escala, mas também tem cabimento. Agora, o Douglas Costa joga bem. Ah, mas vou chamar Kaká, Sombra. Não, Kaká é absurdo. Kaká é absurdo. Ó, Kaká eu acho que é uma colaboração com o Kaká pro Kaká... Ficar fortalecido na divulgação do futebol lá nos Estados Unidos. Mas a seleção brasileira não é pra isso. A seleção brasileira não é pra fazer caridade. Não deveria ser, Benjamin. Mas, eu não acho que é isso. Eu acho que o Dunga gosta do Kaká e que é um líder lá dentro do grupo. Só pode ser. E ó, no ataque ele chamou Neymar, Hulk e Ricardo Oliveira. Mas na boa, cara. Hulk? Ele chamar o Kaká, Sombra. E não chamar, por exemplo, o Firmino. Ou quem sabe mesmo o Jonas. O Jonas, que é um jogador que inclusive tá entre os artilheiros do futebol europeu. É. O jogador que mais marcou gols até agora no futebol europeu nessa temporada. Tem o ranking dos artilheiros, mas tem primeiro lugar, não é? Velho, Na boa, o Kaká, ele não tá fazendo jus a uma convocação. O Jonas tá, cara. Então, é verdade. O Jonas tá. O Firmino, ele até conquistou a titularidade no Liverpool lá, o cara tá fazendo gols importantes. Velho, chama o Firmino, cara. Ah, o Firmino não vê o Júlio jogando, não, hein? Vê alguns jogos. Não, mas ele joga. Qual o Firmino? Gol, o Firmino que tá jogando no Liverpool. Futebol inglês. Agora, quando eu vi que o Kaká tinha sido convocado, quando eu vi, eu fiquei com esperanças de entrar na próxima lista. Agora, Kaká e Hulk. Mesmo sem jogar. É mesmo? Ô, Juninho, mas você parou. Não, mas pra entrar pra bater faltas, hein, RG? É. Eu te cortei, desculpa. Não, só. Eu tô com um delay aqui do Nordeste. Eu só não entendo o Kaká e o Hulk. Tá certo. Não, acho que o Kaká. Olha, o Kaká teve uma importância recente aí pro São Paulo. Acho que dentro de um contexto time, ele poderia ter uma grande importância. Agora, na seleção brasileira, sei lá, só se é por coisa, questão de grupo, não sei. Eu vejo de outra forma. Eu não vejo. Pode ser isso, meu. Dá uma força pro cara, uma moral pro cara lá que tá divulgando futebol, porque, sincero e honestamente... Eu acho que nessa seleção poderia ter sido convocado o Gabigolê. Quem? Que joga no Santos. Gabigol. Gabigolê. Foi pra Olímpica. Mas poderia ter ido pra principal. Mas aí eles fazem lá. O Ricardo Oliveira foi... Então, esse eu concordo. E o Lucas Lima também. Lucas Lima. Eu acho. Eu achou. É, que pra seleção... Eu vou lá no Mano. Calma, Mano. Fica assustado. Eu acho que valia mais a pena convocar o Jonas do que o Ricardo Oliveira. Lógico, mano. Porque eu acho que o Jonas, ele é mais jovem. O Jonas tá fazendo muitos gols na Europa, né? E tem amanhã, na necessidade, pô, daqui a 3 anos, Copa do Mundo, você, de repente, pode contar com o Jonas. O Ricardo Oliveira, não, cara. Mas o problema é que o Dunga, a seleção brasileira pra ele hoje é classificar, é momento, é agora, tudo, né? Tudo bem. Então, mesmo assim, eu acho que o Jonas, ele pode ser mais importante que o Ricardo Oliveira. Poderia mesclar, né? Quer dizer, o cara pensar em termos de seleção pra hoje, pra uma classificação e também já ir preparando pra Copa. Vocês, né, lembram daquele filme Jonas e a Baleia? Jonas e a Baleia. É verdade, tem um filme chamado... Tem Jonas e a Baleia. Você já teve na barriga de uma baleia? Já brinquei já de stop dentro da barriga de uma baleia. Foi o Sai Guarabira que fez essa música? É verdade. Não foi? Sai Guarabira? Mas, ô, amigo, Jonas e a Baleia? E com relação a algo muito maior do que a seleção brasileira, Corinthians, cara. Qual é a expectativa, lógico, com relação... Qual que é a vinheta? Por que que você acha? Porra. Entendi, cara. O Corinthians hoje, ele tá fazendo muito mais bonito do que a seleção brasileira. É isso aí, muito, mano. Tô errado, amigão? Mais maior que a seleção, mas você é longo, nem maior que a seleção. Mais maior, não. Ó, depois corintiano que é analfabeto. Mais maior, Sombra Mandela. Soletrando, mais maior. E aí, Sombra? É o cara te tirando aí, vacilão. O que que foi? Aí, o Corinthians, foi aí, mais maior? Não, falei mais maior, não. Você é louco? Falou sim, põe um replay aí. Ele novo, falou não. Mais de maior, que o cara é de maior. Põe um replay. Presta atenção. Mas, ó, amigo, com relação ao Corinthians esse ano, depois aí do futebol chinês ter devastado o Parque São Jorge, o Tite parece que tá remontando esse time. Qual que é a sua expectativa com relação à performance do Coringão nesse ano de 2016? Olha, mano, eu fui sábado contra o Oeste. Que o Benjamin fala, meu. Eu? O Romero não dá, cara. Não, sem zoar. Meu, não dá, cara. O Romero, pelo amor de Deus, cara. Ô, mas o Romero, cara, já tem sido decisivo, hein, mano. Aonde, mano? O Romero, ele entra, ele muda a história do jogo. Na Libertadores foi assim contra o Santa Fé. Aí, ô, mano, fanfarrão, tá vendo? Tá vendo? O Romero entrou, melhorou o ataque do Corinthians. Mas é verdade, o Luca não tava jogando bem naquele jogo, não, man. Onde você acha que vai chegar o Corinthians com Romero e André, velho? Porra. Romero. O André pode falar que, ó, nossa, contra o Oeste era um cone. Ele e o Fred... Pelo amor de Deus, cara. Mas o André ainda tá um pouco acima do peso, né, mano? Daqui a pouco aí o André vai ficar um pouco mais magrinho aí. Eu acho que ele vai meter gol. Se o Wagner Love, que era um orelhudo ano passado. Ah, o Love é melhor que o André, hein? Ah, não acho não, tá velho. Louco. O Wagner Love pra marcar ele perdia 4, cara. Zoa não, hein, irmão. Tá louco, mano. Amigos, quer mandar um abraço pra alguém? Então, placar pra domingo, Santos e Corinthians. Santos e Corinthians. 1-0 aos 47 do segundo tempo. Pra quem? Tá ótimo. Corinthians, mané. Corinthians, é evidente. Babaca. Jornalismo. Você quer mandar um abraço pra alguém? Posso mandar? Tenta não exagerar, que é chato o paca, velho. Pro meu amigo o Cadu, São Beleza. Caetano aqui. A Mariana, a esposa dele, palmeirense. A Sabrina. O Brunoro. é palmeirense. E tá lá no Santos agora. O MacLeod, que pagou o ingresso. Quem? Pra mim sábado. Quem? MacLeod. Só MacLeod. Pode haver um. Esse deve ser belga. O James. Ó, oh, James. E o RG. Oi. Manda um cartãozinho. Pra quem? Tapa na camurça aí pro Gordinho, o Alexandre e pro Regis. Mas os dois vão usar o tapa na camurça? É, os caras é parceiro. E eu, hein? Tudo. Ó, a responsabilidade sua, hein, velho? Tudo comigo. Tá certo. Beleza? Beleza, alô, cara. Obrigado pela audiência. Abraço, pessoal. Obrigado, viu? Alô, primeira vez que eu consegui ligar. Valeu. É isso aí. Together, velho. Valeu, mano. Você nota abraço. 10. Valeu. Obrigado, mano. Valeu, um abração aí. Valeu, abraço. Estádio 97, tem oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Olha o avião do Estádio 97 passando! Show de bola, hein? Que legal! Só o estádio te leva pra ver Barcelona e Real Madrid. O clássico, cara. Meu Deus do céu. Você, ó, olha que viagem, cara. Você chega aqui, Terminal 3, vai embarcar no avião da Singapore Airlines. O bicho, né? É grande, hein? Vai descer lá, vai ficar num belo hotel. O bicho é grande. Um hotel de categoria, cara. Aí você vai poder, legal, curtir todas as atrações da Catalunha. Legal. Vai chegar no sábado à noite, você ainda vai no jogo. Na sexta-noite, você vai fazer o programa, o Estádio 97, direto da Catalunha, na companhia do Mano, do Domênico e do Cláudio Mota. Ó. Oh. Direto pra São Paulo, cara. Pra tirar pra... Hoje não dá pra falar São Paulo, pro mundo, né? Motinha guiando a galera lá em Barcelona. Guia turista. Não. Já foi descartado não, isso? Não. Você quer se perder em Barcelona... Você quer parar em Portugal? Ai, né? Não. O Mota? Você vai parar em Damasco. Não é o Mota Síria. De guia, gente. Mas ele conhece, ele já foi 3 vezes a Barcelona. Ele comprou esses livros de fotos? Ele me emprestou, entendeu? Ele me emprestou. É, cara, imagina. Ele. Meu Deus do céu, nem te conto, viu, velho? E aí vocês vão fazer o programa lá. Aí durante o dia, no sábado, vocês vão conhecer bastante de Barcelona. No sábado à noite, vamos assistir o jogo, o verdadeiro clássico, cara. Vai ser animal. Para tudo isso, você tem que anotar, né? Para você concorrer, você tem que anotar quantas vezes passa o avião do Estádio 97 durante o programa. No dia 11 de março, o primeiro ouvinte que entrar ao vivo pelo telefone aqui no Estádio 97 e acertar em determinado dia quantas vezes passou o avião do Estádio 97. E detalhe, você mesmo, ouvinte, vai poder mencionar o dia que você quer concorrer, né? Que você quer citar o número de aviões que passaram. Tá? Você vai ganhar o direito de ir para Barcelona com acompanhante, mas tem que estar com passaporte em dia, válido até 4 de agosto, tá? É, que tem esses, a legislação exige, você tem que ter um determinado tempo de validade do passaporte para poder ir para Espanha. Vai ser animal. O que, que mais te interessa, além do clássico, mano? O que mais você espera conhecer da Catalunha? Olha, Sombra, o Benjamin passou umas baita dicas aqui. Ele falou pra que eu possa ir lá na Casa Batló. Casa Batló? Meu, é um tesão. Não, se for e não for lá, você tá louco. Eu vou a casa também, do Gaudí, o Museu do Gaudí é legal. Também irei com certeza. Eu quero conhecer o Museu do Chocolate. Tem que ir pra Montserrat também. Montserrat irei também ali ver os monges ali, toda aquela área que é muito bonita também. Enfim, Sombra, o que não faltam são boas opções. E vá ao Museu do Camp Nou do Barcelona, mas irei, não vá no dia certeza. Do jogo. Não, irei no dia antes. Vai antes. Irei no dia antes. Mas não pode a Sagrada Família, hein? Irei, mano, também, é um ponto turístico. Muito legal. Não, véio, deve deixar, é. Com certeza irei no bairro Gótico também, o bairro Gótico. Legal pra caramba, umas lojas legal pra caramba lá pra andar. Pô, eu vou conhecer tudo, cara. Vou conhecer tudo. Eu sou um cara que não durmo. Não durma. Essa viagem é pra não dormir. É, e lá tu vai te proporcionar isso mesmo. Você vai ficar acordado full time, velho. É. Pô, daquele jeito. Então, olha, participe, vai lá no nosso site 97fm.com.br, confira o regulamento na página de promoções e entenda como que. Entenda perfeito, 100% todo o regulamento pra você saber como concorrer essa viagem pra Barcelona. É a promoção avião do Estádio 97, terceira edição, com apoio da Singapore Airlines. Uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo. Ó, o Marcão vai, viu? Opa! O Marco Souza vai, viu? Ó, legal, hein? Ele fala assim, nossa, vou apresentar umas espanholas lindas pro mano. Não, ele vai levar a mulher. Então deixa. É. E o João? O João vai também, não vai? Ah, o João vai. Opa! Boa. Deve ir, acredito. Ah, eles vão, vamos. Eles vão te levar lá no vinho, viu, mano? E apoio da Agência Catalana de Turismo. Catalunha, o modernismo de Gaudí e muito mais. E bota mais nisso aí, viu? Ó, agora chegou a hora do interrogatório. É? É. O que que tá acontecendo aqui, companheiro? Vocês estão me levando pra sala VIP de Congonhas. Eu adoro essa salinha aqui. Por acaso, tem alguma pinguinha? Olha só, fica quieto. Quem faz as perguntas é que sou eu, parceiro. Capitão Nascimento, pelo amor de Deus, chame o Japinha da Federal, o Sérgio Morro, o Exterminador do Futuro. Não toque em mim, companheiro. Pelo amor de Deus, por favor, não toque em mim, companheiro. Se me chamar de companheiro outra vez, eu pego o saco, o cabo de vassoura, o lubrificante e eu vou te dar uma esfrega lá no seu sítio. Mas que sítio é esse? A única coisa que eu sei é que a dona Benta é a dona do sítio, que a Emília é uma boneca e que o porquinho tá igual eu, com o rabicó na mão. Olha só, eu acho que você vai acabar se complicando. Se você quiser, você pode ligar pro seu advogado te defender. Na verdade, eu queria ligar pro Fernando Praz. Se ele consegue defender o Palmeiras, vai conseguir me defender também. E o triplex no Guarujá? Olha só, sobre o triplex, é o seguinte, eu alugo de final de semana e temporada. E eu tô precisando de uma graninha extra, você tá interessado? Parceiro, eu não quero alugar não, eu quero saber de quem que é. É do baiano? Mas que baiano? Aquele que te enfiou o cano. Foi só uma piadinha. Vamos lá, o senhor falou que quer alugar o apartamento do Guarujá, tá certo? Então, quer dizer, parceiro, que esse apartamento é seu, é isso mesmo? Na verdade é de um amigo meu. Eu só sou o corretor nas horas vagas. A gente brinca de banco imobiliário da vida real. E sobre o Lava Jato, parceiro? Eu já tive sítio, algumas empresas, mas nunca tive um Lava Jato. Esse negócio de lavar carro não é comigo. Ô, parceiro, e a Marisa? Tá envolvida nisso? Marisa? Quem que é Marisa? Ô, 0171, pode pegar o vinho. Pelo amor de Deus, não me faz tomar vinho. Eu não sei a diferença do Volvo Cricô pra sangue de boi, pra sangue de barata. Eu não conheço vinho. Pelo amor de Deus, eu gosto. É de cana. Ah, então o senhor gosta de cana, né, parceiro? Olha só, responde a minha pergunta, irmão. O senhor conhece a Marisa ou não? Conheço. Conheço, mas não vou muito. Não sou frequentador de loja de departamento. O senhor tem resposta pra tudo, não tem, senhor? O senhor é um fanfarrão, é ou não é, senhor? Então eu quero ver o senhor me responder essa pergunta, parceiro. Eu quero saber, parceiro, como é que faz pra ter dois mundiais com uma Libertadores. Oi? O que você perguntou? Desculpa, eu tava aqui no WhatsApp aqui. O senhor tá sem o celular na mão. O senhor não tem como ver o seu WhatsApp. O senhor ouviu muito bem a minha pergunta. Eu quero saber como que o senhor faz pra ter dois mundiais com uma Libertadores? Pelo amor de Deus, não me pergunte isso. Pergunta da Petrobras. Eu falo tudo que você quiser, do Lava Jato. Eu falo sem problema nenhum. Agora isso não, não dá mesmo. Eu não sei, pode me prender. Pode me levar preso. Sensacional, cara. Muito bom a parte. Muito bom. E o encerramento, fascinou. Meu amigo. Não, isso aí foi péssimo. Ah, meu péssimo. Amigo. Sensacional. Parceiro, eu tirei tudo dele, parceiro. Eu botei o cabo de vassoura, besuntei numa pinga e ele entendeu tudo rapidinho. Muito bom. Esse é Estádio 97, oferecimento de Polo Ar com a Polo Ar Condicionados LG. Você entra no clima. Também oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Estádio 97 daqui a pouco vai falar com um pedágio sem parar, né? Alô, alô, Mota! O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, já, falando ao vivo, direto do pedágio Sem Parar em São Bernardo do Campo. Agora o Narigudo vai falar da Esser. Vamos falar da Esser? Iu! Ai! Eu tô esperando o trouxa lá, me meter. Ah, esse trouxa é pão, hein? Agora foi ver foto de nudes que ele tá pedindo pras minas do Tinder. Meu, o Rude, ele tá numa tara, né, cara? Ah, mas é tipo, viu? Porra, é o... É que deu um match aqui. Você tem pego muito ouvinte, o Rude Landuzzi? Não, eu não faço isso não. Ouvinte não. Não apareceram ouvintes. Mas deu um match ali. O Domênico que escreveu recentemente, ou há muito tempo, eu não lembro, ele tinha um manual de como catar ouvinte. Não. Mas olha, é mais fácil pegar ouvinte do que no Tinder, viu, Sombra? É. Vou falar pra você. Que dá pra as minas zoadas no Tinder, viu? É zoada? Oh, por exemplo, já foi no Poupa Tempo? Já. O Poupa Tempo é o Tinder em 3D, mano. As minas zoadas no Tinder, velho. Tinder em 3D. Fala uma coisa pra você, velho. É complicado. Você é um idiota, velho. Olha só, amigo, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer, hein? Você quer confiança? A Esser tem mais de 50 anos de realizações. Quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Tijolo é moeda forte. Você quer a localização? Os imóveis da S estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações do metrô, em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde de Domênico Gato, o Morumbi do Sombra e o meu querido Pacaembu. Você quer o novo? A ousadia da arquitetura S transforma paisagens e inspira pessoas. E você quer ouvir quem já comprou? Presta atenção. Uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento da Esser. Uma aprovação de 92%, amigo, não é para qualquer um. Então você quer qualidade em cada metro quadrado? Pode ter certeza, é Esser que você quer, é Esser que eu quero. Então ligue 3666-0900, 3666-0900 e fale com o consultor Esser. Um abração lá pro Rafa Horn, pro Alan, pro Paulo Agil, pro Gui e toda a família Esser, Zombinha. Essa história do pedido de casamento do Mano em Barcelona, que o RG entregou e a coisa naufragou. Mas foi sem querer, pô. Ah, tudo bem, mas estragou a surpresa que ele ia preparar pra Thaís, né, meu? Pô. É, moiou. É, mas foi moiou sem tudo. Querer, não foi mal. Algum. Repercutiu aqui, olha, Marcel Sampaio Tubini. Sombra, meu sogro disse que o dia mais triste da vida dele será quando a filha casar. Acho que é um migué pra não liberar o dote. Mas tem essa história de dote ainda? Tem, o Domênico falou. O Domênico tá passando. Eu não sei disso aí. Antigamente, né? Ah, que dote. Esse cara tá louco, velho. Tá louco. O cara tá louco. Coisa de passado. O André Luiz escreve. Boa noite, galera do estádio. Eu ouço vocês há muito tempo. Não torço pra nenhum time, mas me respondam. O fato de um time ir mal nos campeonatos que disputa, pra quem deveria recair a culpa? A, jogadores que possam não estar se dedicando? B, treinador que não consegue montar uma equipe tecnicamente eficiente? Ou C, presidência que geralmente se retrai e não traz as peças para a engrenagem fluir? Às vezes é um pouco de cada, cara. Tem que pôr a alternativa D. É tudo isso junto. O conjunto da obra, velho. Todas as anteriores. E às vezes você pega um time que às vezes o presidente é bom, o diretor de futebol é bom e tal, mas às vezes não tem grana. Você não consegue montar um bom time. Às vezes joga... Meu, difícil. Não tem uma fórmula, uma definição pra isso. Ainda encontro a fórmula do amor. Mais um aqui falando, mano. Avisa o mano que o pedido de casamento dele não está perdido. Já que ele se declara ser do povão, a melhor forma de pedir a Taizinha em casamento seria na Vila Maria, numa barraca de churrasco grego, com uma garrafa de tubaína. Se ele fizer algo estilo povão, vou acreditar que ele não perdeu as origens. Abraços a todos. Qual é a chance da Taizinha gostar disso, Sombra? Zero. Ela come, velho. De vez em quando eu paro pra comer dog na Silvio Romero. Ei. Para, mano. Mas, velho, vocês são muito frescos, velho. Vocês conhecem há 16 anos. Vocês são muito frescos, cara. Qual que é o problema de parar ali na Silvio Romero e comer um dog? Não, problema nenhum é que a Taizinha... Se eu falar, come. Ela anda com 16 tubinhos de álcool gel que o mano falou. Tudo ela se limpa, tudo ela tem nojinho. É a garota. Nojinho. E ela faz o gênero garota Iguatemi, né? Só fica com churrasco grego, tá louco. É, o churrasco. Ela parece macacão. É legal, ela parece. A Taizinha parece piloto de Fórmula 1, né? Você vê, ela é cheia de marca, de grife. Mano, fale urgente com a Thaís pra arrumar uma menina, uma namorada pro Rudy. Rudy tá... Arruma esse menino que tá perdido. Ô, mano. Ah, mas as amigas da Thaís não... Eu vou falar uma coisa pra você. Ele é famoso, mano. Ô, Sombra, a Grécia é uma coisa mais gostosa. A Grécia? Você vê, tem as ilhas gregas, churrasco grego, beijo grego. A Grécia só faz coisa gostosa. Qual você mais gosta? Beijo grego. De quem? Tá com o dedinho nervoso no iPad agora. Vai virar o tinchê. É a porrada, você quer ver? Não, parei. Eu parei, menina. Vai virar um tapa na tua boca. Beleza. Vamos agora ao pedágio sem parar. Vamos lá. É isso aí, pedágio sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Bebida. Ô, Motinha, boa noite, Mota. Boa noite, chefinho. Tudo bem, Motinha? Tudo ótimo. Estamos aqui em São Bernardo. Ó, não tá chovendo. Tá ótimo. A galera, todo mundo bem. Olha que armação boa. Você achou isso legal, mano? É, lamentável. Primeiro que não dá. Primeiro que a qualidade. Primeiro que é forçado, é fake. É legal ou não é, pessoal? Aprende a fazer rádio só. Nossa! Olha, pode errar. Nossa! Você tem razão. Se eu soubesse, você não tava no ar. Chupa, trouxa! Ai, ai, ai. Então vamos lá, o pessoal tá muita gente aqui. Vamos introduzir o pessoal. Não bota, né? Vamos lá. Ele é vingativo. Roberto. Tomando rabo. Aí, Dodô, Palmeiras é nóis. Opa, é nóis. Vamos ganhar Libertadores aí. Vamos. Boa, olha o que, o álcool não faz, cara. Poxa, São Bernardo. Chupa, mano, mequetrefe. Nossa. Ah, pro inferno, velho. Vai buscar teu pai no bar. Cadê o T2K? Não. Fala, Dodô. Opa. Palmeiras do Pé Mundial. Meu Deus do céu. Vai, pergunta pro, na tua fala, mãe. São Bernardo, Palmeiras. Chupa, mano. Pronto. Carlos, Iron Maiden é a melhor banda do mundo. Concordo, desse do outro mundo. Outro. Carlos, São Bernardo. Chupa, Domênica. Xingaram tua mãe, hein? Xingaram tua mãe. Jefferson, São Bernardo, corintiano. Dodô, você é minha cachorra. Abraço pro cabeça. Olha o respeito, seu idiota. Aí, como tem um viadinho. Fernando Leme, São Bernardo. Aí, Ben, você ainda vai ver o Ganso no meio da seleção, porra. O Ganso? Mas qual país? DC de São Bernardo, um só com bigode grosso e chupa, Domênico. Chupa tua irmã, trouxa. Traz ela aqui, ô, você vai ver. Ah, quer que se dane, não perguntei pra você, ô, trouxa. Direito, São Bernardo, boa sombra, chupa, Domênico. Chupa tua irmã, ô, trouxa. Ahaha, não, traz aqui pra você ver. Barreto, palmeirense, São Bernardo. Chupa, mano, trouxa. Vou de palestra. Trouxa é você que daqui a pouco vai ter que pegar um bote pra sair daí, eu sou otário. Tomara que chove, te leve, velho. Chupa, Domênico, chupa, professor. Traga, traz a irmã aí, ô, trouxa. São Bernardo, aí, Renatinho, é nóis. Chupa, Domênica. Aí é com a tua mãe. Olha o respeito com a minha Domênica. Com a tua mãe. Queria mandar um abraço à minha amiga Thalita Carolina de Guarulhos. Vai, Palmeiras, chupa, mano. Ah, pro inferno. Marcos, São Bernardo. Senta na madeira, sombra. pessoal, aqui é o Djalma. Um abraço a todos. Gosto de vocês pra caramba. O sombra. Ó, o mano, você é insuportavelmente bacana, mas eu sou São Paulino, viu, viadão? Um abraço. Nossa, é, eu e teu pai somos viado, velho. Agora uma entrevista especial, um cara que ama o Benjamin, vai dizer que eu sou imparcial. Eu modo. Qual é o seu nome? Oi, eu sou o Modo na São Paulo. Esse sim, esse é o cara, esse é o cara. Grão Modena. Ô Modena, esse o Mota tá te tratando mal aí? Engraçado, tem 20 caras sozinhos falando que eu sou viado e o único que tá com mulher aqui sou eu. A vida é assim, né, gente? Ah, o Mota chorou nos caras. Vem pra cá, amor, fica perto de mim, não pode não. Tem muito corintiano aqui. Conversa com as pedradas da mulher do Modena aqui, otário. Galera, queria falar que São Bernardo já é ruim pra caramba. Vai atrás do Mota pra piorar a situação. Não faz mais isso, não, velho. Tá, que der ruim o suficiente. Só pra trazer coisa ruim, vai, traz a Dilma. Tá? Esse Modena, viu? Eu vou te falar, cara. Ó, eu vim aqui só pra saber se ele vai voltar mesmo. Mas não manda mais ele, não. Manda até a tiazinha da faxina aí, velho. Não manda mais ele, não. Então é isso, gente. Agora eu vou falar com a namorada do Modena, aquela menina educada, bonitinha, que não sabe o que aconteceu. Tudo bem? Tudo bem. Qual é seu nome? Vanessa. Por que você pegou o Modena, velho? Ah, eu vim pra ela. Não, morri. Entendi, então. Obrigado. É isso, chefinho. A gente fica por aqui. Chupa, Benjamin! Olha! Hoje pegou no teu pé, meu amor. Você imagina o que o Mota deve ter feito pra todo esse povo gritar e se unir contra o Benjamin? Ele pagou, né? Não. Ô, Sobra, só mandar um beijo pra uma gata aí que tá ouvindo. Eu conheci no Tinder. Vanessa Rainha, beijo pra você, gata. Vanessa Rainha? É. Vanessa Rainha? Conheci no Tinder agora aqui. Ah, é? Deu match. Mas você não falou que todas do Tinder eram... Não, mas essa é uma exceção. Como apareceu... Vanessa Rainha, beijo pra ela. Ah, essa é o Iguatemi em 3D, não é o... Não, você... essa é legal. É, então não tá é bom. O Poupatim em 3D. Tá certo. E aí, velho, como que foi a partida no fim de semana, Rajan? Você não falou? Ah, Sombra, eu espero que a partida tenha sido boa. Eu não vi, fiquei preocupado lá com os caras, com a cabeça na China lá. Velho, eu tô falando da partida pra Santa Isabel. Você tem um sítio lá, cara? Ah, partida pra Santa Isabel. Mas o sítio é seu, né? É, partida pra Santa Isabel é toda sexta. Shadow, a partida é legal. Isso aí a gente faz como tem que fazer. Sai daqui de São Paulo direitinho, obedece quilometragem. Então hoje direitinho. Você vai fazer uma partida pra Santa Isabel. Sim, boa. Sim. E sempre lembrando, né? Uhum. Não adianta correr. E quando chegar lá no pedágio, soma na praça, você tem que entrar lá dentro do limite de velocidade lá, boa, do sem parar, velho. Sabe quanto que é, né? Quarentinha por quarentinha, hora. Quarentinha. É isso aí, RG. Dirigir com atenção é a parte mais importante da viagem. É uma campanha do Sem Parar para você viajar seguro e chegar com tranquilidade. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97. Informa. É, o Estádio 97, que também tem um oferecimento de Recubriplast, Dodô. Porra, eu pensei que ia entrar aquela música lá do Jornal Nacional. Olha só, RG, meus amigos. Diga. Você que anda com problemas aí na sua casa, né? Eu sei, infiltrações, goteiras, olhar pro céu, velho. Umidade, essa época tem esses problemas todos, sim, né? E o cara fica desesperado quando ameaça a chuva, RG. Deus. Mas olha, eu tenho um produto agora. Vou dar uma dica pra você de um produto que é o melhor e que vai exterminar esses problemas. Vou precisar levar pra casa da minha mãe lá em Santa Catarina. Então leva que você não vai se arrepender. É Recubriplast, impermeabilizantes Recubriplast. Vai proteger sua casa e aí os problemas todos terminam. Recubriplast é 3 em 1, RG. Primeira demão sela, segunda demão pinta, terceira demão impermeabiliza. Boa. Aliás, o Recubriplast é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. Olha que legal. Caraca, véio. E também, Recubriplast é o único com garantia de 5 anos. Por... Aí sim, né? Aí sim isso vai acabar com os problemas, né? Louco. Você, meu amigo que tá ouvindo o programa agora, encontra Recubriplast nas boas lojas do ramo. Aliás, tem um site legal aí pra você... consultar todas as lojas direitinho, detalhadas por lá, no www.sinteplast.com.br, tá bom? Sim. Consulte as lojas lá, tá bom? Boa. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Carlinhos, Carlinho, que é proprietário, velho, da Construja, distribuidora aí. Muito obrigado pela audiência, Carlinhos. Um grande abraço pra você. É isso aí. É, meus amigos, impermeabilizantes é Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. Boa. Legal, vamos ao último ouvinte de hoje. Boa. O último, penúltimo. No 3284-7097. 3284-7097. Liga aí. Liga aí, velho. Liga aí. Vem daí. Alô. Valdir Ratini. Ô, Valdir, tudo bem? Tudo. Valdir com um W ou com um V? W. Então é Valdir. Valdir Ratini. Isso, Domênico. Se não seria Walt Disney, então é Walt Disney, então é Waldir. E quantos anos você tem? Waldir Ratini. Eu já falei com vocês, a terceira vez. Boa. Não tem problema, vamos falar de novo. E quantos anos você tem? 50. Ah, não mudou, né? 50. LG 5.0, metade do meio século. Domênico, lhe pergunto. Pode perguntar. Lhe pergunto, qual o melhor remédio, Domênico? Melhor remédio, depende pra quê? Pra matar Ratini, velho. Ah, sensacional! Quero ver agora! Boca de Matar! 69! 69 na sexta-feira tá bom, hein? Bom, hein? Tá bom. Não, RG, foi mesmo. E os Ratini gostam de queijine? Gosta. Ah, que bosta! Gosta. Você já se arrependeu do 69, velho? Nunca. Muito bom. O Rudy, muito o Rudy, legal, 69. O Rudy outro dia contou pra mim que o Rudy agora tá solteiro, ele faz peripécias sexuais, né? É. Ele tá descobrindo. Aí ele chegou pra mim outro dia, acho que foi hoje. Quem tá te aconselhando? Olha, eu tenho dúvida, eu ligo pra RG. Foi terça ou quarta, ele chegou pra mim aqui na rádio, a gente tava lá na cozinha, eu e o Rudy conversando. Mas assim, sabe? Uh-huh, bastidores. Sim. Futilidades. Bobagem, assim, olhando pra... Coisas superficiais. Eu falei, meu, saí com uma mulher esses dias aí, fiz uns 120 com ela. Fala, vem a piada de merda. Aí eu falei, Landucci, 120, como é que é? 69 com uma garrafa de 51 no Choba. Pô, de novo essa, pô! Fez outro dia no ar! Porra! Arroz de pau, Dragão, falou o originalzinho, né, velho? Falou o originalzinho. Tudo convém? É. Falou o original. Original. É. É. Qual que é o bairro aí, ô Valdir? Valdir? Tá frio aqui, né, Vitão? Você conhece todos os meus bairros, né? Ah. Hoje eu moro na Vila Rui Barbosa. Vila Rui Barbosa. Aliás, quem tem foi? A rua Rui quem, Barbosa. Quem foi? Não. Rui Barbosa, RG. Não pergunta pro Rui. Rui Barbosa. Um grande baiano. Rui Barbosa foi escritor, foi advogado. Rui Barbosa foi o cara. Você é o cara. Posso responder? Foi o cara. É o pai da Mariana, né? Marina Rui Barbosa. Posso tentar responder pro ouvinte? Sim. Pode. É ali perto da Penha, ali em Cangaíba. Pô, veja, não é possível, você tem que ter olhado no coisa, eu nunca, eu trabalhei 30 anos, 20 anos, 10 anos de office boy, não conhecia isso. É, mas eu trabalhei 12, eu trabalhei 12 anos com táxi. Eu trabalho na rua. Ah, precisa prestar mais. Mas a minha vida foi lá no Jardim Vila Formosa. Jardim Vila Formosa é amado. Então, Jardim você conhece. Mas você precisa conhecer, precisa prestar mais atenção nas ruas. Esse não vai aposentar nunca, né? É, começa começou com 30, acabou com 10. É. Pô, eu trabalhei, veja, 30, 20, 10. Eu trabalhei um tempo, né? Eu trabalhei um tempo de office boy e eu já trabalho na rua. Ah, tá. Você trabalha na rua fazendo o quê? Demetização. Não, eu liguei pra ir perto do Natal, o Benjamin falou pra mim que era pra mim no programa aí, não sei o quê. E você não veio? Falou, não, vai ter programa, não sei o quê. Ô, amigão. Aí ficou no gelo. Ô, amigão, deixa eu te perguntar. Agora, vocês fizeram isso com o cara? Aquele aí. Veneno lá, aquele... Sacanagem, velho. Aquele veneno lá, aquela... O Sombra lembra, o Sombra deve lembrar. Esse cara tá agitado, hein, meu. Que sacanagem isso aí, hein? Ele deve ter tomado um pouco de chumbinho. Ô, mano, ele tá com a gengiva seca, né? Chamaram o cara e o cara é borra, mas, velho. Mas, ô, fera, antes de mais nada, você tem que o vir... O fera de... é antigo, hein? Na fera, velho. Aí, fera, fera, tudo jóia, fera? Daquele jeito, né? Mas, ô, irmão, você precisa vir aqui fazer uma detetização na rádio, mano. Tem como? Eu tive aí esses dias, falei com a Amanda, né, a menina Vandita. Da menininha. Eu dei o cartão meu, falei que ia dar dedetização de graça pra vocês aí. Porra. Eu falei com o que tá lá, que tá agora lá em São Bernardo, o Motinha. Porra, você entregou a menina, ela não lembra o nome do Mota. Quer dizer que a Amanda não repassou pra Rosana, nossa gerente de RH, de, isso é grave, de serviços administrativos, ela não passou? Você entregou a Amanda, velho. Olha... Eu tirei de manhã, no dia o Domênico tava aí. Domênica! Ali do lado esquerdo, do banheirinho ali do lado esquerdo do estúdio. Cabeças vão rodar aqui. Tô sempre aqui. Mas, ô amigão, agora é proibida a venda daquele produto lá, o Mão Branca, né? É, o Mano queria comprar. Proibiram isso, é, mano? O Mano é doido, velho. Mano, proibiram isso, ferrou, hein? Explica que produto é esse, mano. Mano é maluco, velho. Mão Branca era um veneno que a galera usava pra matar rato, cara, mas é muito forte. Se você passar isso na mão e sem querer passar na boca, morre. Possivelmente você pode já morrer. Morreu. Morreu? Morreu? Ele interage. Se a pessoa fazer isso, ele morre. Porque ele interage, ele entra na corrente sanguínea, interage no, ora, no, perigoso, na cabeça, então, hein, nos neurônios, tudo. Vai pro sistema nervoso da pessoa. Mas, não tem, presidente, você não sobrou nem um pouquinho pro Ben já cumprimentar o Mota? Tá louco. Pô, mas eu vi um lado bom desse veneno, que diferente do Chico Pinheiro, ele interage. É verdade, ué. Ó, boa piada. O trocadilho foi bacana. Ó, o Benjamin no Rio de Vingança. Mas, ô, amigão, você já detetizou a casa de algum famoso, cara? Ó, de algum famoso? Ah, eu faço uma... É que eu não sei o nome do pessoal. Eu faço uma diretora de cinema, a minha produtora de cinema, aí da Doc Lobo. Minha produtora de cinema? Ah, sabe a outra? Vocês vão no Barracuda, lá não sei, uma vez vocês falaram do Barracuda. É, ali na Zona Leste. Mas não sai de lá. Eu vou ali, mano, com a parede vermelha ali, na Ticoatira ali. Eu tava ontem com o dono lá, o Chique lá, eu tava com ele lá ontem. Você tava no Barracuda ou rolava uns shows de heavy metal? O Chique. É Barracuda. Ah, não, não é o Barracuda? Ah, não, desculpa, não, Barracuda não. Barracuda ali na Ticoatira, Casebre. É. Isso aí, bombou. Meu cara trabalha com veneno, vai ficando loucão, né? Eu confundi com o Casebre. É. Isso, mano. Casebre o tempo, o cara que trabalha com veneno vai ficando doido, meu. Vai ficando muito louco. Vai sem querer. Aí, ó, fala sozinho. Barracuda ali na Ticoatira, mano. Ô, Valdir. E o seu time, você tá no veneno com ele ou tá feliz? Salve o nosso verde, lembra? O nosso verde, Domênico. Salve o verde. Olá, Valdir. Que sofrimento ontem, hein, Valdir? Pô, que sofrimento, mas valeu, valeu. Mas é que acontece o seguinte, quem é da nossa idade aí, viu aqueles super times que tinha antigamente, hoje tá difícil ver esse time, irmão, tá difícil de ver. É ruim de ver, irmão. A gente não quer que repete aqueles times, porque é impossível, mas pelo menos jogar um pouquinho melhor, né, velho? Menos sufoco, porra, né? Sufoco demais, que isso, velho? Porra, quem escutou esse jogo de ontem do Palmeiras pelo rádio, velho, deve ter quase tido um infarto, né? Eu vi tanto cara na várzea, que joga muito mais do que esses caras que estão ganhando. Para com esse papo, hoje, vai. Ah, para com esse papo. É o saudosista, né? É, toda hora. Primeiro, olha pra frente. Segundo, eu tenho um amigo meu que joga comigo lá, o Coruja, que jogou comigo lá no bar da... Porra, o Coruja, se tivesse tido uma chance, era melhor que o Zidane. Aí o Coruja é manco. Pô, o Tiquinho que cresceu comigo. O Zé Hugo. O Zé Hugo tadinho morreu, Deus o tenha. Mas jogava bem, Zé Hugo? Ah, era criança. Nem teve tempo pra despontar, né? Ah, o negócio dele era outro. Não teve nem pelos pubianos. Ah, não, Valdir. É normal. Eu tô querendo ir lá no resort, que eu vi a propaganda antes vai, de você. Pô, eu escuto direto. Pra mim, pra ver se eu consigo chegar perto de você, trocar uma ideia com você. Eu tenho tanta história pra contar. É que é difícil o acesso pro domínio. Aquela história que eu contei aí que eu assisti o Palmeiras e Corinthians de 77. E que eu não brigo por causa de torcida. Eu acho legal brincar, provocar, assim, de boa. Se um corintiano for brigar comigo, sabe o que eu vou falar? Vamos tomar uma cerveja. Mas, Valdir... Mas, Valdir, o propósito do resort, inclusive, é esse. Você poder ter o contato, né? Em qualquer momento, você tá lá, não tem essa, não vou chegar no Benjo, não vou chegar no Domênico. Pode começar, né? Pô, vai lá, meu, pô. Aqui com quantas vezes a gente fica ali naquele lobby, fica tomando uma bebida, conversando, faz roda de amigos, No almoço, senta lá, à mesa, vai lá, troca uma ideia. Domênico não é fácil. Olha a mentira aí. Agora em julho, né? É fácil. Isso aí. É que o Domênico, às vezes lá no resort, olha, o Domênico é o Chico Pinheiro do estádio. Não. Cumprimenta a todos e a tudo a todos. Que isso, você tá louco? Quando ele tá nervoso, ele fica parecendo um alien babão. Eu fico nervoso. Nossa, lembra aquele dia que o cara desligou a televisão no jogo do Palmeiras e Goiás? Você, ô trouxa. E o que que ele fez? Nossa, caiu que você não deixou. Ele rosnou. Não. E o Palmeiras perdeu pro Goiás. Rubão pegar ele. O Rubão ia pegar ele, velho. Tinha 200 palmeirenses. Palmeiras perdendo pro Goiás. Eu cheguei pro cara do bar. Perdeu, né? Me dá o controle. Me dá o controle da TV aí. E o Jimmy, mano, filho do Benjamin, igual ele, mano, mandando eu chupar, me dando um tapa na cabeça. Igual, velho. Olha, ele tá criando um monstro. Não, o Jimmy é meu mini-mi. O Jimmy é pra próxima geração do estádio. Palmeiras tem acabado de sofrer um gol. O Jimmy e o Sammy começaram a me zoar. Fácil. Não, mas o Jimmy é doido. Meus caras tudo olhando, lembra a televisão desligada, os caras tudo. O Jimmy é doidão, velho. O Sammy não, o Sammy é sossegado. Agora o Jimmy, doido. Mas, amigo, e essa contratação hoje do Palmeiras, esse Hugo, o auxiliar técnico, é bom ou não? Ah, eu parto do princípio que o técnico ele tem que ser muito bom para poder tá adiantando em alguma coisa. Eu não apoio muito ainda isso, não. Mata o rato e o cérebro, né, meu? Pô, mas pode falar, o cara estudou, fez aquele curso de treinador na Champions lá da. Ah, eu não achei boa a contratação, não, viu? O cara fala quatro línguas, o cara é formado na GV em administração de esporte. Aí o Palmeiras vai lá, gasta um caminhão para contratar o cara, vem o torcedor e fala, não sei, tanto faz, não sei. Quem é o Hugo? Você é um brincalhão, velho. Eu não sou muito fã de treinador. Sei lá, eu prefiro. Ó, quem que resolveu? Quem chegou e resolveu? Tá em outra? Tá. Mas é pouco resolveu. Esse cara vai passar o final de semana no hotel. Esse cara não fala uma frase, ele faz o Mota. Ele junta palavras, não tem sentido. Ah, esse Valdir é o máximo. Benjamin. Eu tô no telefone, entendeu? Pessoalmente, aí já é outro papo, aí a gente consegue falar melhor. E outra, a gente tá falando com a rádio, eu não tô falando com você, sou artista. Eu não tô falando Benjamin. Com qualquer um. Tá brincando com o cara. Que a vida inteira no telefone, meu. Mas se ele for no resort, Domênico, a gente pode conseguir com você, nem que seja 10 minutos. Conseguir, você tá maluco. A gente consegue uma sessão de 10 minutos. Fala e não ri, só. 10? 10 minutos? Ah, 10, pô, meu, o cara vai no resort. O Domênico narra o futebol lá com 3 seguranças em volta. É. Narra o futebol, narra futebol. Onde eu narro o futebol? Lá, você fica anunciando, brincando lá embaixo. No meio da galera, você tá com louco. 3 seguranças. Aliás, sou um dos poucos caras que vai lá, ó. É, eu joguei ano passado. O senhor some, mas o senhor ele, some lá. Mas esse ano ele o senhor não nem vai aparece jogar. Lá, o senhor. Esse ano não vai aparecer. Esse ano vai aparecer. O ano passado não dava pra aparecer. Fiz 2 gols e depois eu me contundi. Só? Tá lá na tchaca na butiaca. Eu? Benjamin nem aparece. Eu? Ah, não apareço. Se você quiser marcar com alguém, você tem que marcar com o seu Benjamin, não é comigo não. Aonde que eu não apareço? No resort você fica escondido. Eu? Ninguém te vê lá no resort. Ah. Ei, mano. Estranhão. Quando eu vi, eu me escondo. Quando convém? Aonde eu me escondo? O Benjamin fica andando de óculos escuros só pra ver se eu lembro. Marcar com alguém, você tem que marcar com o Benjamin. É esse que se esconde lá. O Benjamin, ano passado, colocou aquela fantasia do Sr. Batata, óculos, nariz e bigode. Não aparece. Eu tava na piscina, eu estava na piscina. Eu tava lá no lounge. Piscina, que piscina. E ele mudava a voz pros caras não reconhecer. Valdir, agora chegou, agora acabou. Se você quiser mais papo, agora mais papo com o Dodô, só indo no resort. Chegou a sua hora. Deixa eu mandar um beijo aí pra minha mulher, Maria. A Maria, Maria, eu sou casado há 23 anos. Coitado. Tadinho, né? Eu bato aqui. O nome dela é Maria? Maria? É. Maria Aparecida Lorac. Mas antes dela, você namorava firme com uma outra mulher, não namorava? Você leu o pensamento, você é bola de cristal, eu namorei, a minha esposa, minha esposa conhece ela de vista, tudo. Cara, mas se entregando. Você tem bola de cristal disso aí? Como é que você sabe? Benjamin, ele tem pacto com o demo, velho. Rapaz. Isso aí, cuidado, hein? Deixa, outra hora eu te conto essa história. Não, não precisa. Não precisa que eu sei. E eu não vou contar porque eu não tô afim de tumultuar a vida de ninguém. É triste a história? Pra ele é. A minha mulher tá escutando, ela tá no rádio lá, eu pedi pra ela ligar. Mas já passou, isso já faz 20... Isso aí você tá 23. Não tem problema. Já passou pra ele, passado. Mas pra outra será que passou? É uma grande amiga minha, ela é casada com um cara aí bem, com um professor universitário. Ah, mas essas histórias de é casadas, é por isso que existe tanta separação, amigão. Não, ela é casada e eu sou casado. Eu tenho 3 filhas. Hoje à noite eu pego, eu quero dar meu parabéns pela minha filha. Sempre estudou escola pública, passou na Unicamp. Parabéns. Em arquitetura. Parabéns, sim, hein? Parabéns. Muito legal. Não é legal quando você ouve uma pessoa assim, cara, se realizando? Sim, cara? Lógico. É muito legal. Parabéns. Joia. Aí sim. Eu acho Sombra meio CDF, assim, sabe aquele que é o nerd, que gosta muito de... Ele aparenta isso pra gente... Ah, mas você acertou em cheio, velho, é isso mesmo. Peraí, CDF como assim? Aí eu falei assim, o dia que eu falar isso acertou pro Sombra, em cheio. O dia que eu conseguir uma ligação e falar isso pro Sombra, o Sombra vai falar, pô, legal, parabéns, gosto de ver isso, negrão, babá. Quer dizer, CDF inteligente. Então, cara, mas eu valorizo muito isso, cara. Eu valorizo, mas acho que o estudo é fundamental, meu. Lógico. É fundamental. Aliás, é o que sempre faltou aqui, né? Ela não quis trabalhar pra mim. Na minha dedetizadora, eu vi que ela é inteligente pra caramba, eu queria puxar ela pra trabalhar pra mim. Ela falou, eu não quero negócio de dedetizadora. Eu vou tomar conta da minha vida e vou fazer arquitetura. Boa, e vou lá e boa. É isso aí. Personalidade, é persistência. O Valdir. Valdir, beleza. Não, Benjamin. Eu recebi aqui um WhatsApp que a gente falou que mandou um abraço. É o Valdir da. É? Quem te mandou um abraço foi o Tancredo. Oi? O Tancredo te mandou um abraço. Mandou um WhatsApp aqui pra mim. Tancredo? Pro Valdir, não, Valdir? Tá no ar. Te mandou um abraço, Tancredo, Valdir. Tancredo tá mandando um abraço pra mim? É? Quem que é o Tancredo? Aquele que te enfiou o dedo. Pegadinha no banheiro! Bom, Valdir, já deu, velho. No começo foi engraçado, ficou bom, agora tá chato. Um abração, Valdir. Beija, e a dedetização que eu ia dar pra vocês aí? Será que eu vou ter que passar de novo? Vai falar com a menina, dar o cartão não, pra não, não, não, não, não, não fale, assim. Não fale mais com ela, que você já falou 3 vezes, ela não repassou. Manda um e-mail pra sombra@97fm.com.br que o Sombra vai mandar tirar todos os ratos dessa rádio. Ratos, cupins, percevejos. Não tem nada, eu vi o prédio de vocês. Então você quer dedetizar o quê se não tem nada? Então você quer dar o quê se não tem nada? Meu trampo é totalmente diferenciado da concorrência. Deixa o cara dar o trampo dele, porra! Amigão, um abraço, manda um e-mail pra mim sim. Um abraço, valeu. Valeu, mano. Sombra, um beijão pra vocês todos. Um valeu, Valdir. Eu amo vocês, escuto vocês todo dia. Obrigado, valeu, Valdir. Eu até a Penha tentando ligar pra vocês. Tá bom, Valdir. Falou, Valdir. Falou. Tá bom, Valdir. Tchau, velho. Isso, me dá um abraço nossa, dele, porra. Ele foi morrendo aos poucos. Falou, Marquinhos. Você é muito mal educado. Vocês são mal educados, velho. Vou mas um ouvinte sensacional. Muito legal. Muito bom, Valdir é bom. Estádio 97, referencimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros, ele bate pronto. É, meu amigo. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Narigudo agora vai falar da BV. De novo? Não falou? Canalha, cara. Já falou da BV? Eu já falei. Então tá falado. Se você falou, tá falado. Falei, se vocês quiserem. Falou, tá falado. Se vocês quiserem, eu falo de novo. Nossa, falou, se falou, tá falado, Benjamin. Quem sou eu pra duvidar? Eu falei. De você. Eu que pulei. Mas se quiser, repito. Atenção, corintianos, hein? Você quer ganhar um relógio muito bonito do Corinthians? Sim. Então entre lá no nosso site lojadoestadio97.com.br e nas compras acima de R$100, você concorrerá no fim do mês a um belo relógio do Corinthians, aí tá bom? Sim. E aí você vai poder usar para presentear aí seus pais, irmãos, amigos, filhos, namorado ou até se presentear, não é não? Boa, lógico. Acessa lá lojadoestadio97.com.br. Acesse também o facebook.com/lojadoestadio97. E, além desse relógio, tem mais uma informação. Você que é sócio torcedor do São Paulo, você tem desconto na loja do Estádio 97. Então, sócio torcedor do São Paulo, você não tem 10% de desconto na compra dos produtos do site. Boa, legal, hein? Tá bom? Lojadoestadio97.com.br. Acesse! Ai, meu Deus, viu, meu Deus. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, tá acabando o Estádio 97. Deixa eu mandar um abraço aqui, Sombrar. Mandar um beijo pra Rosana, pro Felipe e pra Dudinha. Pessoal, ai, ouvinte do Estádio 97 diário. Valeu. Vou mandar um abraço pra minha cunhada, a doutora Cris. Hoje tá fazendo aniversário, mulher do Beto. Legal. Ô, mano, boa, beijo pra Cris. Ô, mano, aí. E meu mandar pai, um abraço. Se estivesse vivo, faria aniversário. Ó, oh. Oh, mandar um abraço aí pro pessoal do Hilários, lá no bar que eu vou fazer show em Santo André semana que vem. Estão ouvindo aí, são fã. Hilários. Oh. É, eu abri um bar lá em Santo André, perto do Pagani. Mas lá você tem um fixo ou é variável de acordo com o público? Não, lá é variável, então lotem. Lotem. Onde que é o Hilários? Em Santo André. Em Santo André. Você sabe que eu fui lá fazer show outro dia num bar? Lotou tanto por causa do estádio que eu já fiz no dia seguinte, lá na outra quinta de novo. Não, e agora, ó, eu vou voltar no Hilários. Eu como cliente, Sombra, eu como cliente... Você não é cliente, você nunca foi no meu show, mano. Fui sim. Verdade, você foi uma vez, velho. Foi. Nossa. Eu como cliente, por exemplo, eu como torcedor não posso reinventar o falando copo. Assim, você vê graça nisso? Verdade, não, falou mesmo. Não, o show do Rudy é top, velho. Isso é verdade, a Thaisinha tinha um falou pra mim, nossa, juro que vocês acham falou graça isso. Pra quem não conhece, o show do Rudy é maravilhoso. Obrigado, mano. Vocês não vão se arrepender. Leva as amigas da Thaís. Vou levar, pra jogar lá no seu pano. Vai se ferrar, todas elas querem casar. Mas Sombra, por exemplo, ó, se eu atirar uma lata de refrigerante, um copo d'água no gramado da Arena Corinthians, o Corinthians pode perder um mando por minha causa. No show de stand-up, você pode atirar a comida no apresentador, porque não vai ter problema do stand-up perder o mando. Não tem jeito. O STJ do stand-up permite aí, mano. Então é legal. Imagina o cara tomar um copo de... Mas, mano, vem cá. De caipora no Rudy. O Rudy tá desesperado, fim de semana, tá sem ninguém. Qual amiga da Thaís, assim, que tá no ponto, cara? Sim, sabe quando a carne tá prontinha pro Rudy? Não faz isso, que todas as amigas da Thaisinha casaram. É, pior e as que é, cara, sobraram vão querer lançar. Não, mas é bom. Que separaram. Aí, toma, quer casar já é bom novo. Que a gente já sabe o chaveco. É bom, finge que quer casar. As amigas da Thaisinha, elas fazem treino pra pegar buquê em casamento, vai, né? Mas vai notando, tem que levar no leito ruim, viu? É mesmo? É esse esquema. Que eu vou ficar solteiro aí, mais um. Não, eu vou arrumar uma legal pra você. Arrumar uma legal pra você. O Bruno tá querendo uma também. Outro aí, dia eu saí com uma menina. Eu posso arrumar uma legal pra você, mas, meu, vai ser uns 300 pau a hora. Ó, às vezes é mais barato, viu, Sombra? Às vezes é mais barato do que levar no japonês. Outro dia eu saí com uma menina, ô Sombra. Eu dividi a conta com ela, não saiu mais comigo, velho. Pô, mas você também foi um ogro. Você também é um ogro. Ah, ogro o quê? Ó, hoje em dia é uma modernidade. Ó, você não tá no mercado há muito tempo, Domênico. O negócio hoje em dia é dividir. Eu sei. Então, eu tô dizendo. Por isso que eu comi muito mais que o senhor. Você é um trouxa. Que isso? É por isso. Que é isso? Que é isso? É o seguinte. É, ué. Que é isso? Segue o jogo. Sem falatório. O jogo segue e termina. No oferecimento da Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Extra, fim de semana sem crise extra, muita oferta e desconto pra você. Bom fim de semana pra todo mundo. RG, quem é a camiseta do Estádio 97? Moura de Freitas.

Sessions. A energia que te move. Energia. Night Sessions. all other bullshit. It's here today and gone tomorrow. We may not do this recording again, or maybe not get with the fellas again. So we hope you enjoy listening to this album half as much as we enjoy playing it for you. Because we got a ball. We'll be right back.